Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o nosso programa de número 1073 e estamos no dia 8 de setembro de 2024. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Tá funcionando meu microfone aí? Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Mais uma vez vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas, espiritualistas, livros de autoajuda, CDs, DVDs e muito mais. Gigavale Atacado, depósito do seu depósito, Polatel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para a sua água e Ponto Sul Automóveis, onde você encontra qualidade, segurança e a garantia. Agradecemos também aos Centros Espíritas, à AME, ao Anjo Ismael, à Casa do Caminho, ao Jefa, ao Luz e Vida e ao Paulo de Tarso. Lembrando também que quem nos apoia é o Grupo Musical Castelã e as Tendas de Umbanda. Mãe Maria, Pai Jeremias e Vó Catarina. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, bom desculpa, dia, bom pessoal. Bom dia, Cris. Mudou a cara do Rodrigo. bom dia, pessoal. Bom domingo a todos, um bom programa. Vamos aproveitar. E falando um pouquinho da enquete de hoje, a nossa perguntinha, vamos todos participando aí pelo nosso chat. Você já teve coragem de pedir ajuda em meio a uma crise emocional? Então vamos participar, vamos curtir. E um ótimo programa a todos. Rodrigo? Deixar aqui um bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes, né? Deixar também um alô às rádios que estão conectadas conosco. A gente tem aqui a Web Rádio Sementes de Amor, lá de Mato Grosso do Sul, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e a Rádio São Francisco, lá da cidade de Tobias Barreto, Sergipe, que retransmite a gente todo domingo aqui ao vivo. A gente agradece também o apoio dos canais que retransmite a gente ao vivo também, a Web Rádio Sementes de Amor, Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, lá de Campo Grande, e a Web TV Espaço Espírita, que está aí todo domingo, os ouvintes assistindo a gente. Deixa aqui o alô aos vivencianos, né? Deixa aqui as perguntas que a gente vai comentando, né? A Cleide Bess já está aqui, a Elida Silva, a Sueli de Castro Branco, a Iramir, lá de Salvador, Bahia, o Enio de Azevedo Maia, o Aécio César de Sete Lagoas, Antônia Varoto aqui, desenhando paz e luz, o João Paulo Gonçalves, lá de Paulista, Pernambuco, Leandro Ribeiro, Anderson Mariano, Claudinha Oliveira, Sheila Campos e a Holanda Garzon, lá de Uberaba, Peirópolis, né? A terra dos dinossauros, né? Quem acha que não tem dinossauro no Brasil tem que ir lá conhecer Peirópolis, os Uberasauro lá. Uberaba é terra de gigante, né? Que nem Chico Xavier. Então tá bom. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cris. Bom dia, Enéas Amorim, bom dia, Daniel Peagno, bom dia, Rui, bom dia, Jorge, bom dia, Sebastião Varoto. Bom dia, família vivenciana. Vamos ler uma mensagem de virtudes e valores pelo espírito de Aguinho, psicografia de Jorge Reis. O item 33, modéstia. A modéstia é a atitude de quem tem sobriedade, não está sujeito à moda de qualquer sociedade. Os seus valores superam o luxo e a vaidade. Queridos irmãos e irmãs, vamos respirando lentamente, buscando a nossa sintonia espiritual, fazendo religar junto a esse grupo maior de espíritos abençoados, para que nesse domingo nós possamos aprender um pouco mais sobre a vida, sobre a sociedade, sobre a saúde, e sobre tudo aquilo que buscamos com relação aos nossos irmãos doentes do corpo e da alma. Hoje nós estamos recebendo aqui Daniel Peagno e o Enéas, que vão nos falar sobre prevenção e bem-estar em saúde mental. Vamos envolvê-los com carinho para que ele possa discorrer tudo o que prepararam para nós. Agradecidos, nós pedimos, Pai. Agradecemos a Ti, Pai, pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que temos nesta manhã de ao sintonizarmos com essa espiritualidade maior, recebemos o linimento e o bálsamo necessário para o alívio de nossas dores físicas e espirituais. Que possamos assim, Mestre, agradecer ao nosso Pai Maior, dizendo: Pai, concedeste-nos a oportunidade de mais uma encarnação, para que pudéssemos nos depurar e nos reeducar nessa jornada, aprendendo a praticar o amor e a caridade ao próximo como se fossem familiares tão amados e queridos que eu sou. Pai amigo, Pai amado, abençoa esse domingo a todos os que estão conosco nesse universo imenso de nosso Deus, a fim, Senhor, de que saibamos que não cai uma folha da árvore se Deus não o permitir. E neste momento, agradecidos, nós pedimos licença para iniciar o programa Vivência Espírita de hoje, rogando: Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre manifestado em nossas vidas. Pai, eu sou grato hoje porque eu sou na terra, assim como eu sou em vosso coração nos céus. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje, vamos falar de nossa saúde mental e emocional, continuando com o mês amarelo, que é o mês da prevenção ao suicídio. E nós estamos aqui com o Daniel Piagno e com o Enéas Amorim, que são do Hospital Francisca Júlia, ou a Clínica Francisca Júlia, que é do CVV, que nós fomos perguntados domingo, acho que o Aécio perguntou: tudo bem, vocês fazem a entrevista, a base, o bate-papo com o pessoal do CVV, e depois, como é que continua? Então nós temos aqui o hospital ou a clínica, já mudou de nome várias vezes, né, Daniel? Bom dia então, Daniel. Bom dia, sim, mudamos de nome no dia 12 de agosto agora, ano passado, no mês passado completamos 52 anos de vida, né? Isso. E mudamos o nome da Francisca Júlia, agora é Francisca Júlia Bem-Estar Mental. Francisca Júlia não é só um hospital hoje, né? Ele é um complexo de saúde mental. E nosso nome agora, nós nos denominamos agora Francisca Júlia Bem-Estar Mental. Francisca Júlia? Bem-Estar Mental. Bem-estar mental. Oh, poxa vida, ficou mais bonito. Ficou, né? Ficou mais leve, né? É o nosso propósito de trabalho para os próximos 8 anos, planejamento estratégico. É, porque hoje vocês têm uma complexidade de tratamento de saúde mental. Inclusive, a última foi a Casa Amarela, que o Enéas está aqui com a gente, é o responsável pela Casa Amarela. Sim, a Francisca Júlia hoje, a Francisca Júlia é muito conhecida pelo hospital, né? É. Mas o hospital hoje ele é um fragmento do nosso atendimento. Mas antigamente era a clínica de repouso. Sim, depois foi a comunidade terapêutica Francisca Júlia, né? Hoje, Francisca Júlia... A pessoa só ia lá para descansar. Bom dia, Inês. Meu nome é... Enéas, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. O Enéas é o psicólogo responsável pela Casa Amarela. Isso, o psicólogo responsável pela Casa Amarela. O Francisca Júlia hoje, ele cuida da pessoa de um modo global, eu posso te dizer. Né? Tanto no processo de prevenção, de promoção e de tratamento. E a Casa Amarela está como novidade aí de acompanhamento psicológico. Bacana. Daniel, fala um pouquinho quem foi Francisca Júlia, porque eu estava vendo aqui a biografia dela. O marido dela morreu num dia, ela foi para o quarto e acabou suicidando também. Tem essa biografia dela, sim. É. Francisca Júlia foi uma poetisa, né, que nasceu... Primeiro ela nasceu em Eldorado, em 1871, e ela fez alguns livros, na época, na Parnasiana, né? Ela fez alguns livros, por exemplo, Esfinge, Mármores, né? E era uma mulher à frente do tempo, que conseguiu ali no meio de tantos homens ali, né? Vou usar até essa expressão machismo na época, a questão dos poetas, né? Ela conseguiu se enfrunhar no meio e colocar ali a sua voz através das suas poesias. E tem essa história que Francisca Júlia morreu por amor, né, devido ao seu marido, seu grande amor, ter desencarnado, e depois o sofrimento talvez seja tão grande que ela se trancou no quarto e não, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Foi nova, né? Mas Francisca Júlia, depois homenagem, CVV homenageia então a obra, né, que ele tem para a saúde mental em São José dos Campos com Francisca Júlia, que se perpetuou até os dias de hoje. É, porque o CVV, ele começou a fazer a prevenção, aquela coisa toda, depois ele viu que precisava pegar essas pessoas e cuidar dela, né? A história da Francisca Júlia, né? Dentro do CVV, todo mundo, se as pessoas conhecem o CVV, a semana passada a Mônica estava aqui, mas eu posso falar rapidamente que é um trabalho de apoio emocional, né? É formado por voluntários, hoje tem mais de 120 postos no Brasil. Atende por ano 3 milhões e meio de chamadas através do telefone 88 PABX virtual. Qualquer pessoa pode ligar através desse número. E os voluntários do CVV perceberam que... O CVV foi fundado em 62. Os voluntários do CVV perceberam que na primeira década de existência do CVV havia necessidade de um apoio profissional para as pessoas que ligavam para o CVV. Então surgiu uma ideia de fazer ali em São Paulo uma clínica de repouso, né, para as pessoas estarem distantes pelo menos uns 15 dias, para que pudesse respirar, um processo de introspecção, né? E ali ela conseguia voltar para a sociedade depois, desenvolvendo, encarando os seus desafios. E nessa ideia, então, surgiu aí a ideia de construir um hospital. E depois, em 72, agosto de 72, foi fundado o Hospital Francisca Júlia. O Marcos Sugar, que é nosso ouvinte assíduo, ele pergunta, você precisa falar, um dia vocês precisam falar das doações que houveram aqui em São José dos Campos. A Francisca Júlia, o terreno da Francisca Júlia, foi uma doação. O terreno do Francisca Júlia é um terreno de 7 alqueires e meio, que fica localizado ali no Torrão de Ouro, né? Ele foi uma doação de um voluntário do CVV chamado Valdemar Nunes. Ele fez uma permuta para um prédio que o CVV tinha em São Paulo, mas acabou não acontecendo essa permuta. Uma coisa engraçada, não, né? Na verdade, uma história que acontece, né? Depois que ele assinou lavrou a escritura para o CVV, ele morreu atropelado em São Paulo, né? Ou seja, tudo certo na hora certa, e ele tinha uma missão também dentro do CVV. E com certeza, e uma exigência dele é que essa obra depois fosse também, tivesse, né, um trabalho para idosos, né? Então começou aí nesse momento o desenvolvimento do hospital. E qual é a área da Francisca Júlia? É 7 alqueires e meio. Hein? 7 alqueires e meio. 7 alqueires e meio. É um espaço bem grande lá. E a construção, eu lembro que o Aloysio Petit, né? Ele tinha um amigo que falava, pô, aquela, toda aquela terraplanagem foi feita de graça, foi doado, né? E o Aloysio, que era o que ficava... O pessoal não chamava de Aloysio Petit, chamava de Aloysio Pedinte, né? Porque ele vivia pedindo. E até ele contava que no dia da inauguração da Francisca Júlia, estava ele e a esposa lavando lá para limpar o local para ser a inauguração do pessoal lá de Araras, né? Do Saião. É, a construção da Francisca Júlia foi uma construção, várias mãos, né? Vários braços. É. Desde os centros espíritas aqui de São José dos Campos, dos voluntários do CVV, né, que vendiam também rifas. Na época, construíram a Francisca Júlia através de rifas. Né, isso acontecia bastante. E a ideia inicial era, um espaço para 640 leitos. Uhum. Hoje nós temos 90 para o SUS e 26 para particulares ali naquele espaço. Olha só, hoje em dia a saúde mental era tratada totalmente diferente do que era antigamente, né? Então, quando a gente falava que alguém ia para o Francisca Júlia, para o Chuí, por exemplo, pronto, já era maluco, já era louco, né? A gente sabe que mudou totalmente esse tipo de tratamento, que hoje as clínicas, elas, principalmente Francisca Júlia, que a gente conhece aqui, né, na nossa cidade, a gente sabe que o tratamento é muito mais humanizado também, e no sentido de pessoa com problema mental, entre aspas, aqueles que a gente achava antes que eram loucos, são poucos hoje em dia, não é, Daniel? Na verdade, hoje aqui, pelo menos em São José dos Campos, existe uma grande rede de atendimento para a saúde mental, né? Essa rede pública, a Francisca Júlia faz parte dessa rede pública, uhum, e também da rede privada. Que é o CAPS, né? Hoje tem em São José dos Campos, tem os CAPS, que fazem esse primeiro atendimento, né? Então, esse trabalho funcionando muito bem, o que vem para o hospital, né? São pessoas realmente extremadas, né? Pessoas que realmente têm uma necessidade, de fato, de uma internação. Né? Por exemplo, dentro da Francisca Júlia hoje, nós temos serviços ambulatoriais, que trabalham num atendimento leve e moderado. Então, a pessoa consegue fazer seu tratamento ali, impede uma internação, já tem uma prevenção. Nós temos um trabalho de pronto atendimento e saúde mental 24 horas à disposição da Sociedade de São José dos Campos. Então, qualquer pessoa que tenha uma necessidade urgente de atendimento, Francisca Júlia está à disposição 24 horas. Né? Já evita também ter... Por exemplo, nós atendemos nesse serviço 1.300 pessoas por mês. 4% das pessoas internam. Já é um bom... 4% interno, né? Que eu falo meio baixo, mas só para a gente ver a proporção, né? É, de 1.300, 4% interno, ou seja, é uma proporção muito pequena, uhum, né? Então, é outro serviço também que impede a internação, né? Que faz com que as pessoas tenham seus próprios recursos, encontrem suas próprias redes de apoio, e com isso ela consegue encarar os seus desafios, né? Isso que é importante dentro da instituição. Ou seja, a internação, ela vai ficando realmente para aquelas pessoas que têm, de fato, a necessidade da internação. Entendo. E o caso, por exemplo, hoje a gente vê muita gente assim, com problema de droga. Muita gente com problema de droga, né? Uhum. Parece que é o que tem mais nas clínicas hoje em dia. É isso mesmo? A Francisca Júlia já atende, dentro dos nossos 90 leitos para o SUS, 20 leitos é voltado para o público masculino e dependente químico. Uhum. E para particular, nós temos ali em torno de 6 a 10 leitos, dependendo da demanda, né? Então, ou seja, dentro do hospital hoje, nós temos mais ou menos 30 leitos para esse fim. É um caso que ocorre bastante na adolescência, que tem, uhum, bastante casos difíceis, né? Passando isso para a vida adulta se torna cada vez mais complexo, né? Essa interação com as drogas. E realmente é algo que precisa de muita atenção para da sociedade para esse fato, né? Daniel, já que nós estamos falando em proporção ou então em percentual, aí você falou mais ou menos 30% com o problema de dependência 30 química, leitos, né? 30 e leitos. Os outros 70%? Mais ou menos assim, o que, que seria mais? Nós ali na Francisca Júlia nós temos 30 leitos voltados para esse fim. Sim, tá. Os outros leitos que nós temos, no caso, outros atendimentos também, uhum, todos para saúde mental, transtornos mentais, depressivos, tá, ansiedade, uhum, e assim vai, né? Uhum. Então a maioria é para esse fim. Porque antigamente, também, eu estou falando antigamente só para pegar referência. Parece que quem era internado era só esquizofrênico também, que ela já estava jogando pedra para tudo quanto é lugar. Posso falar? Claro, né? Antigamente não se tinha uma visão panorâmica sobre o que era saúde mental. Então, tudo aquilo que era desorganizado era colocado no mesmo pacote. Né? Então, tudo era esquizofrenia, né? Tudo era doentio. Né? Hoje a gente fala mais de saúde do que de doença. Uhum. Hoje nós temos pessoas com quadro de esquizofrenia, né? Mas nós temos pessoas com ansiedade que precisam de medicação, temos pessoas com depressão que também precisam ficar em observação, temos pessoas com dependência química que precisam ser acompanhadas. Então, o leque para se olhar a pessoa a partir do que ela de fato tem, a partir do que ela de fato apresenta, a ciência, as possibilidades de acompanhamento, elas se ampliaram mais, né? Só em termos de estatística, por exemplo, 13% das pessoas internas passam pela instituição, não que internas necessariamente, com transtornos de ansiedade. Mais ou menos 15% transtornos depressivos. A última estatística que nós tivemos na instituição é 18%, quase 20% passam por ideação ou tentativa de suicídio. Então tem, como o Enes falou, a Casa Amarela é isso, né? A Casa Amarela é só suicídio? Não, a Casa Amarela ela é um espaço voltado para qualquer pessoa que esteja em quadro não agudizado, né? É um quadro que a pessoa não esteja, não é as pessoas podem confundir a Casa Amarela como um espaço apenas pelo nome, né? Casa Amarela, apenas pensando no Setembro Amarelo, apenas pensando em suicídio, não. É para qualquer sintoma de sofrimento, mas que a pessoa ainda tenha disponibilidade e consciência de autocuidado. Então, ela é uma pessoa que não está adoecida gravemente, né? Diferentemente da internação, né? Então, nós temos pessoas que são encaminhadas para a internação, que elas têm um outro grau de adoecimento. A Casa Amarela, ela está na prevenção. Então, antes de chegar ao adoecimento crônico ou agudo, a Casa Amarela é para esse espaço. É para essa pessoa. E como que é feito, Enéas? Tem uma triagem ou a pessoa procura? Assim, tipo assim, ela já procura, já existe mecanismos que nós que a gente. Ah, eu vou lá, eu quero ir lá. Perfeito. Ou então a pessoa chega na clínica sem saber de nada e é indicado para ela a prevenção. Perfeita a sua pergunta. A Casa Amarela, sendo um lugar de prevenção, né, de pessoas com quadro não tão agudos, ela pode ter a consciência de buscá-la por si só. Ela não precisa de um acompanhamento, ela não precisa de uma prescrição médica, ela própria pode dizer, digamos que alguém perdeu algum ente querido e está passando por um momento de angústia e ela precisa ser cuidada com psicólogo, com cuidador ali, né, e observada. Então ela pode mesmo por si só. Ela tem autonomia suficiente para poder pedir ajuda. Não precisa ser alguém indicada pelo profissional dela. Então, ela, independente do problema, mas também não é um hotel, tá? Onde a pessoa, eu não estou bem, eu quero dormir 5 dias, né? Não, é um lugar onde a pessoa vai ser acompanhada de forma terapêutica, de forma profissional, com uma equipe também profissional. Então isso é muito importante. A pessoa tem autonomia, mas ela também não é paciente, ela é hóspede ali dentro. E quem manda para lá? A própria pessoa, como eu acabei de falar. A pessoa, ela tem autonomia. Não, ela pode ser indicada pelo psicólogo dela, ela pode ser indicada pela empresa na qual ela trabalha, ela pode ser indicada pelo psiquiatra dela, mas ela também, entendendo que a Casa Amarela é um lugar de prevenção, para não chegar à internação, ela passa pela Casa Amarela antes, né? Ela mesma pode dizer, olha, eu não estou bem e eu gostaria de ser acompanhada pela Casa Amarela. Então tem uma equipe esperando por ela lá. Por essa pessoa lá. E lá ela vai fazer uma entrevista. Nessa entrevista, eu sou a pessoa responsável por fazer o diagnóstico, que não é diagnóstico, né? Apenas a avaliação do quadro emocional dela. E a partir daí, ela é colocada na casa como alguém que vai ser acompanhada. Daniel, na casa, também no Francisco Júlio, a gente sempre. Né, desde que surgiu também, tem sempre um trabalho espiritual lá, um atendimento espiritual. Ainda tem? Não da forma como acontecia antigamente, quando com o Milton de Souza, né, que fazia os trabalhos no sábado de manhã. Porém, existem grupos de forma aleatória aqui em São José dos Campos, em São Paulo. Segunda-feira à noite também existe um grupo que faz um trabalho de vibração para a instituição, né? Esse grupo de segunda-feira é um grupo aqui de São José dos Campos. É um grupo de voluntários aí que nos apoiam nesse trabalho, mas durante a semana tem grupos de São Paulo também que fazem atividades para a instituição. Porque eu fui voluntário durante 6 anos lá na Francisca Júlia, né? E a gente via como dava resultado os trabalhos mediúnicos, os trabalhos espirituais também, né? Porque não é todo mundo que tinha problema espiritual. Sim, nós temos dentro da instituição hoje uma espécie de um estudo, né? Para que a gente possa procurar entender quais são os efeitos das práticas, por exemplo, integrativas no dia a dia de um paciente, né? Nós, por exemplo, aplicamos reiki na instituição nos pacientes. Começando a fomentar ali, desenvolver alguns estudos com relação ao que acontece com a prática do reiki, né? No transtorno de ansiedade, por exemplo, reduz a medicação. Então a gente está começando a desenvolver alguns estudos nessa linha, né? Tentando provar de forma científica, né, a eficácia dessas ações, né? Então é um estudo que está começando, está engatinhando dentro da instituição ainda, mas existe essa proposta para que a gente possa transformar isso também de uma forma que isso incorpore no projeto terapêutico da instituição, né? Um médico, por exemplo, poderá futuramente receitar isso em sua prescrição, por exemplo, uma aplicação de um reiki, uma aromaterapia, um floral, né? Então são essas ideias que nós estamos perseguindo aí para frente. É porque o SUS já autorizou, já liberou essas atividades. Como é que chama? Alternativa. Práticas integrativas. Integrativas e complementares. Então, mas vocês estão usando já essa prática? Sim, nós temos na instituição. O próprio passe, né, é uma prática integrativa e complementar, né? Seriam os passes magnéticos, que é a mesma coisa. O reiki é uma variação de um passe que nós entendemos, né? Os florais também. Os florais estão. Nós temos lá hoje cromoterapia, florais. O reiki, meditação e a aromaterapia, que nós aromaterapia lá, nós temos lá também com os pacientes. É porque aqui em São José temos várias pessoas que estudam aromaterapia, cromoterapia, quer dizer, e eles podem. E como é que fica o SUS, como é que libera a utilização dessas atividades no hospital? Não, na verdade, o próprio SUS já tem essas práticas, né? Tem algumas UBS que, por exemplo, tem acupuntura. Existem algumas práticas integrativas que ocorrem dentro do SUS. Então, nós fazemos isso, a Secretaria de Saúde tem essa ciência, né? E os responsáveis autorizam os pacientes a fazerem essas práticas na instituição. Não é feita de forma aleatória. Então, a gente pede autorização para os responsáveis, aqueles que autorizam participam das atividades. É que bacana. Então, hoje já não é mais. Antigamente era contravenção penal ou passe, né? Hoje já não é mais. Existe essa forma que nós encontramos das práticas, que também alinha tudo, né? Ao mesmo tempo entendendo que o ser humano ele é biopsicossocial e espiritual. Então a parte espiritual da pessoa, né, do paciente psiquiátrico, é muito importante para a adesão ao tratamento. Então eu não posso falar acompanhar uma pessoa com ansiedade apenas entendendo como mudança de comportamento. Então às vezes a vida espiritual dela diz muito sobre ela, né? Então atuar com a autorização dela, trabalhar com ela, com o apoio dela, isso vai fazer com que ela venha aderir melhor ao tratamento. Agora, o Daniel, nós estivemos lá na Francisca Júlia e você também falou que nós teríamos, que vocês teriam um trabalho com os autistas, principalmente com adolescentes. Esse trabalho dos autistas, parte dele ocorre em nosso ambulatório infantil, que fica na Demar de Barros, número 83. No finalzinho da Demar de Barros ali, ocorre esse trabalho dentro desse ambulatório, né? Então ali a nossa equipe desenvolve atividades com os autistas ali. É porque o autista, eu lembro quando nós começamos em 2005 a falar sobre autismo, ninguém sabia o que era autismo, né? É interessante, nós fomos na prefeitura falar do autismo, já, não, mas nós já temos uma verba para dar para o síndrome de Down. Eu falei, não, espera, mas autista e síndrome de Down tem uma diferença muito grande. É, né? Diferente. É. E você também trabalha com isso? Daí, eu, né? Não no ambulatório infantil, né, que é um trabalho mais reforçado em termos de equipe, mas na unidade de infanto. No infanto nós já recebemos quadro de autismo ali, acompanhado pela equipe psiquiátrica, psicológica, terapia ocupacional, adequação de rotina, orientação de família. Então a gente já fez esse trabalho e vem fazendo esse trabalho de forma muito, muito intensiva e ao mesmo tempo vendo excelentes resultados. Porque às vezes não é só a criança em si que está com dificuldade de adequar a medicação, é a própria família também de entender, né, aquela questão, né, de entender o adoecimento, de entender o quadro, né, seja da criança ou do adolescente. É interessante que a gente está vendo aí muito autistas sendo utilizados no comércio. Eu tinha um amigo aí que era autista e trabalhava no cinema, né? Ele ficava recebendo os ingressos no cinema. Quer dizer, então, tá, também vocês cuidam dessa parte de profissionalizar o autista? Não, essa parte da profissionalização do autista, não. Porque a gente entende que essa família, essa criança já vem com uma rede de apoio bem estabelecida. O que a gente faz é orientar a família, adequar a medicação de acordo com o psiquiatra que atende essa criança e tentar acolher da melhor forma possível, né? Isso dentro do hospital a gente não consegue, pelo menos dentro do próprio hospital, a gente não consegue trabalhar essa parte da socialização, da vida profissional dessa pessoa, mas entendemos que qualquer pessoa, ela pode e tem condições sim de socializar da forma mais saudável possível. Acho que interessante. Deixa eu fazer uma pergunta, Daniel. A gente sabe que tem as casas terapêuticas também, né? Como é que funciona um pouco? Quantas são aqui em São José? São residências terapêuticas. Residências, né? Terapêuticas. Na verdade, residências terapêuticas são formados por moradores de hospitais psiquiátricos que não têm nenhum vínculo familiar, né? Pela portaria do SUS, existem algumas regras para ser um integrante, um morador de uma casa, de uma residência terapêutica, né? Então, a paciente tem que estar, no mínimo, vivendo 2 anos como morador em um hospital psiquiátrico e não ter vínculo familiar. Isso são algumas regras. Hoje nós temos aqui em São José dos Campos 9 casas, atendemos 86 pessoas que moram conosco. Essas casas ficam espalhadas em alguns bairros aqui de São José dos Campos, por exemplo, Monte Castelo, ali o centro da cidade, né? Tem recentemente Jardim das Indústrias que nós levamos também para o Monte Castelo. E 3 casas em Jacareí nós temos também. Jacareí também. Então, total 12 casas, atendemos aí 116 pessoas. Nós atendemos ali como moradores. É um dos trabalhos mais bonitos da Francisca Júlia, porque sim, a gente devolve para a pessoa, né, autonomia, ela volta, ela se reintegra à sociedade, né? Ela compra os seus alimentos, ela paga as suas contas, sua roupa, corta o seu carro, assim, volta a pessoa à sociedade, é um trabalho muito bonito. É uma coisa interessante, Daniel, é que muita gente não conhece o trabalho da residência terapêutica, e que bom que não conhece, porque a residência terapêutica não é uma instituição, é uma casa. Então, ninguém tem uma placa na sua casa dizendo que você mora lá. Tá? É um número e a sua casa. Então, são pessoas que voltam a socializar de forma saudável, compartilhando vivências com vizinhos, com comércio local. Então, aí, quando a gente fala da residência, nossa, mas tantas residências em São José ninguém conhece, porque ninguém precisa conhecer a casa deles, né? Senão fica algo muito invasivo. Ou a gente sai da institucionalização para uma outra institucionalização. E não é, a residência não é uma instituição, é uma residência, como o próprio nome fala. Tá. Daniel, essa residência foi aquela que deu origem àquelas pessoas que eram internadas na Francisca Júlia e a família não voltava mais para... É isso mesmo. Foi esse? Nós tínhamos no hospital até mais ou menos 2006, foi quando a gente inaugurou lá, o seu Luiz encarou lá fazer as residências terapêuticas com a secretaria, né? Mais de 60 moradores, né? Bastante gente. Hoje nós temos... 5 moradores. Um morador vai para a residência terapêutica no dia 13 agora, né? A gente vai ter 4. Nós teremos 4. Né? E realmente eram pessoas que estavam morando na instituição. Em outros hospitais também, em outras cidades que tinham referência em São José dos Campos, que vieram para cá. Porque eu lembro quando eu era voluntário lá da Francisca Júlia, tinha um rapaz lá que era, ficava na portaria, muito bacana. E falaram, ah, isso aqui largaram, aí não vieram buscar mais, então bora aqui com a gente. E era assim, era assim. Tivemos vários casos isso no passado. Hoje acontece algumas situações, mas hoje também existe uma grande atuação aí da sociedade para que isso não ocorra, né? É. Depois tinha outro trabalho muito bonito que seu pai e sua mãe faziam, que era adotar as crianças que eram também, que é praticamente abandonado. Quantos irmãos você tem adotado? Poderia ter um monte de irmão adotado. O CVV tinha um trabalho, né, que era o trabalho que chamava Lar Esperança, né? É. Era um orfanato onde abrigava crianças órfãs e abandonadas. Passaram por ali quase 30 crianças. Meus pais, eles, na década de 80, em 1980, eu tinha 3 anos de idade. Eles largaram tudo em São Paulo para vir cuidar dessas crianças em São José dos Campos. É. Então, eu tenho aí, contando com as minhas irmãs, de verdade, que são filhas dos meus pais, nós tenho 30 irmãos. Tem brincadeira. Irmãos. E o Luiz adotava toda essa criançada. E era engraçado que, quantas vezes encontrei com os meninos que eram pequenininhos, trabalhando no supermercado, trabalhando. Como é que é, Rui? Tudo bem? Falei, pô, quem é você? Não, eu sou aquele menino que estava lá na Francisca Júlia. Inclusive, tem a história muito bonita do Serginho. O Serginho, ele foi diretor da parte de informática da Câmara, e ele dizia, olha, se não fosse o Jacques Conchon tirar a minha mãe e meus irmãos debaixo de uma ponte que a gente morava e levou lá para Francisca Júlia, e ele fala, eu não sei quem seria. E depois ele é um menino também inteligente, hoje ele já aposentou na Câmara, mas ele falava, olha, eu devo muito ao Jacques Conchon, que me tirou debaixo da ponte e me levou para morar naquelas casas que vocês tinham lá, né? Tem até hoje, né? É, as casas que nós temos hoje é a nossa unidade particular e convênios, que é um espaço que nós denominamos recentemente também como Vila Dalva. É. É uma homenagem à minha mãe ali que foi feito, o CVV pediu para fazer essa homenagem. Então é um espaço que acolhe ali a nossa unidade particular e a Casa Amarela. Então é um espaço bem bacana. Vamos atualizando aqui o pessoal que está ligadinho conosco. O Rodrigo tinha falado aqui da Yolanda, um grande abraço para a Yolanda, que está lá em Verabo, o João Ramalho, a Fernanda Cassal, nossa irmã Fernanda, que está lá em Jacareí, um abraço para ela. Sueli Castelo Branco, por favor, Rodrigo, é Castelo e não Castro. O único que leu o meu nome errado é você, por favor. Ouve, né? Já respondeu, vai pedindo desculpa. A Joélia Vasconcelos, o Antônio Bessi, ele deu um bom dia. Pergunta complicada: como coragem? Foi alguma coisa que nós falamos. Sim. E se não tive ou não sei que seja uma crise emocional? Quero primeiramente ouvir e aprender, depois opino. Tá bom, então vamos esperar. Bessi. É a enquete de hoje, Jorge. É. Tá bom. Tá bom, então ele vai entender e a gente responde. Eu já não estava entendendo direito, mas já respondi, viu? Eu me arrisquei aqui. O Rodrigo respondeu aqui pedindo desculpa. Eu sou de brincadeira com você também, Rodrigo. O Daniel Melo, bom dia aos amigos vencianos. Daniel Melo, parabéns pelo trabalho. Há mais de uma geração, aos amigos Daniel, senhor Luiz e a querida Dalva. O Edson, bom dia a todos os amigos vencianos. O Antônio, né? Ele também perguntou por que saúde mental, o Carlinho respondeu aqui também, né, Carlinho? Isso. Piero, nosso amigo Piero, que está hoje nos ouvindo, um excelente programa. O Reinolo Andrade, nosso amigo Reinolo, lá da AME, do Luz e Vida, de não sei de onde, não sei de onde, espírito que baixa em tudo quanto é. Excelente programa. Excelente pergunta, porque temos que ter coragem de nos ajudar quando for preciso, pedindo ajuda e exercitando a humildade. Grande abraço e gratidão. A Yolanda, mais uma vez, trabalhei no Francisca Júlia com o seu Rui Bosco Pedro em trabalhos de desobsessão. Período de muito aprendizado, ainda realizaram esse trabalho. Hoje o grupo só está com 50%. O Rui e ela, porque os outros dois já foram. 50%, porque é o Bosco e o Pedro. O Pedro deve ser o Pedro do... É o Pedro Alves, que faleceu. Da Seara, né? É o Dinho também, lá de São Sebastião. Bom dia, família vivenciana. Agora nosso domingo começou. O Tiago, bom dia, vivencianos. Pergunta para os convidados. Vou fazer essa pergunta logo. Tá. Hoje, o Francisca Júlia tem algum tipo de convênio com prefeituras das cidades vizinhas, de Careí, Taubaté, Caçapava, para atendimento de população de rua? Nós temos convênios apenas com Jacareí, São José dos Campos, uhum. Jacareí e Ilhabela. Uhum. Os convênios que nós temos hoje. Ilhabela? Ilhabela. Uhum. Então, com Luz? Ele é encaminhado de lá. Então, são encaminhados pelos municípios. Mas ele perguntou especificamente de morador de rua. Morador de rua, depende. É porque alguns pacientes que passam pela instituição ali são moradores de rua, né? Uhum. Mas não um trabalho específico para morador de rua, como tem serviços sociais, uhum. por exemplo, que em São José dos Campos ocorre, né? Mas ocorre atendimento na saúde mental dessas pessoas. Aí é Ronália Gonçalves, nossa irmã Ronália, lá de Remanso, na Bahia. Bom dia, família Vivenciana. Abraço fraterno a todos os meus irmãos. Zazu Moura, nosso irmão Zazu também, lá do Rio Grande do Norte, Natal, que está conosco todos os domingos aqui. Um grande abraço. Dr. Benedito Figueiredo, lá de São Paulo. Bom dia a todos, aos amigos apresentadores e aos ouvintes. Bons aprendizados. Oi, a semana passada nós tivemos lá em São Vicente, eu esqueci de comentar aqui no domingo passado, então nós tivemos lá no trabalho de curas e cirurgias espirituais lá com Edson, lá em São Vicente. Nós vamos fazer uma harmonização musical lá. E ele contou que no domingo anterior o Dr. Benedito esteve lá no Recanto Luz de Macheira, dando um depoimento que o glaucoma dele curou com cirurgia espiritual. Porque ele me ligou dizendo se eu poderia indicar um local onde fazia cirurgia. Eu falei, o senhor já foi lá várias vezes, lá com o Edson? Eu falei, puxa vida! E ele veio até aqui quando o Edson esteve aqui. E ele também esteve no meu evento lá de título de cidadão José. Então, foi legal ele, como médico, dar um depoimento de ter alcançado essa cura que bacana. Mas ele merece, né? Com certeza. A Yolanda, mais uma vez, a USP já realizou pesquisas e já comprovou a eficácia do passe. A Valéria Plaisante, bom dia, Valéria, lá do Rio de Janeiro. João Paulo Gonçalves, do Paulista, Pernambuco. Eu sei que a apometria não é espiritismo, mas vocês poderiam falar sobre a apometria? Hoje não, viu, João? Nós vamos trazer um especialista em apometria. Nós já fizemos algumas vezes, viu, João? Pode ser que você não tenha assistido os nossos programas, mas aqui em São José tem várias casas que aplicam apometria e nós já temos aqui pessoas muito experientes nesse ramo. Qualquer dia a gente faz programa, quando você está ligado com a gente todo domingo, com certeza você vai comentar bastante. A Elaine Renaud, dando um bom dia. A Irene Maria do Nascimento, bom dia a todos. A Mariângela Pintos Gonçalves da Costa, mãe do Rodrigo. Bom programa, vivencianos. Bem-vindos, Daniel, Tiago e Lenés Aurinho. O Aécio fazendo uma pergunta também. Pelo andar aqui da carruagem, nós vamos fazer a pergunta do Enés na volta. Do Enés ou do Aécio? Pode ser que seja para o Enés responder, né? A pergunta daqui do Aécio. A Brier, bom dia a todos. Quanta informação bacana, parabéns. Piero Maia, um dos maiores desafios da humanidade é a busca pela saúde e bem-estar mental. Marcos Ugai, bom dia a todos os amigos. Marcos está lá em Santos. E a Ronália, ela disse que minha voz está muito longe, Cris. Já arrumei. Ah, legal. Fala que agora a voz do Jorge está muito perto. Vamos fazer um intervalo comercial, Cris? Bora. Com a música, nós vamos colocar aqui a música com a Célia Tomblin, Som da Alma. Se eu conseguir mexer nesse negócio. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Dizendo pra amar, pra sorrir e vencer, mais e mais trabalhar, minha dor esconder, meu sorriso espalhar, muita luz acender, esperança levar. Vem de longe esta voz me dizendo pra amar, pra sorrir e vencer, mais e mais perdoar, e assim conseguir minha paz encontrar, sendo seu meu sentir, aprendi a esta voz me dizendo pra amar, pra sorrir e vencer, mais e mais trabalhar, minha dor esconder, meu sorriso espalhar, muita luz acender, esperança levar. Vem de longe esta voz me dizendo pra amar, pra sorrir e vencer, mais e mais perdoar, e assim conseguir minha paz encontrar, sendo seu meu sentir, aprendi a amar. Sendo seu, meu sentir, aprendi a amar. Esse é o programa Vivência Espírita, e hoje nós estamos aqui com o Daniel Piagno, que é o diretor administrativo da Clínica Hospital Francisca Júlia, Júlia Bem-Estar Saúde. Bem-Estar mental. E estamos aqui com a Inês Amorim, que é psicólogo, também cuida da Casa Amarela lá da Francisca Júlia, que depois você fala mais sobre a Casa Amarela, porque nós tivemos lá, fomos lá visitar, você nos mostrou toda a Casa Amarela. E houve a colaboração do pessoal que nos ajuda aqui do Giga Vale. Sim. É da Silvia e o Carlos, né? Silvia e o Carlos ajudaram muito a gente na construção da casa lá, bastante. Que bacana. Então, tá aí, viu, Marcos Sugait? A gente ganha muita coisa trabalhando com seriedade, trabalhando com bom propósito na vida, a gente está sempre recebendo ajuda, né? E o Giga Vale ajudou muito vocês, então, o Carlos e a Silvia. Na construção da Casa Amarela, que a gente recebeu... A Casa Amarela tem uma história interessante, vou falar rapidinho aqui. A Casa Amarela é baseada num trabalho em Londres chamado Maytree, que é um trabalho realmente voltado para pessoas com ideação suicida, né? Então, a pessoa tem a ideação de morte, a ideação suicida, e existe um grupo de voluntários que acolhem essas pessoas 5 dias e 4 noites. E nós do CVV, estudando um pouco este trabalho, fizemos um trabalho parecido aqui em São José dos Campos, que é a Casa Amarela, e veio uma doação, apareceu aquelas coisas do nada, né, Rui? Uma doação do Zoom, aquele plataforma de reuniões web, né? Ofertando pra gente $100,000 para fazer esse trabalho. E ali começou então a ideia da construção da casa. Então nós tínhamos um recurso de uma forma limitada, né? Porque construir uma casa de 200 metros quadrados. Então a gente foi atrás então do pessoal da Giga Vale para nos auxiliar na construção. Então, na parte de material, na parte de inicial ali da obra, foi fundamental o apoio deles com a gente. Foi muito bacana, né? E a gente vê que tem uma visão muito bonita da Casa Amarela, né? Dá vontade de ficar lá repousando, né, né, Inês? Dá, porque ela, a casa ela, ela tem uma estrutura de acolher. É. Essa é a missão da Casa Amarela, de acolher pessoas, né? E tem feito o seu papel, tá? Nós vamos para a 10ª semana de experiências com pessoas que precisam desse acolhimento, desse abraço. Então a casa, ela, ela abraça a pessoa desde o cuidado psicológico, aos móveis, à nutrição, à meditação, yoga, atividade física. Então a casa como um todo, ela, ela abraça essas pessoas que estão em, em adoecimento psíquico. Poxa. Por que você falou 10 semanas? É porque nós tivemos experiências para até para. Teve essa experiência, tem essa experiência de Londres, né? Então a gente tinha que adaptar para o Brasil. Né? Nós temos cultura diferente, pessoas diferentes, né? Formas diferentes de viver. E aí fizemos com voluntários do ambulatório, ambulatório adulto, né? Pessoas que tinham essa condição de adoecimento, mas que poderiam ser cuidadas, né? Então nós fizemos 9 semanas, a casa ela cabe 8 pessoas, e aí 8 pessoas que se reúnem no mesmo lugar, ficando 5 dias, acompanhadas de forma integral, né? Então vamos para a 10ª semana, né? De experiência. Não vou dizer experiência, mas já é um trabalho consolidado, né? Porque todas as semanas, acho que a primeira semana que foi a experiência em si. Então nós já vamos para 10 semanas de trabalho com essas pessoas. E foram, assim, resultados que a própria pessoa, né, ela responde pra gente de forma muito positiva, de uma forma muito grata e de uma forma muito que melhora de fato. Às vezes a pessoa ela só precisa, ela não precisa de internação, ela não precisa de medicação, ela precisa de um espaço que a acolha, né? E como na Casa Amarela nós não trabalhamos com medicação, nós trabalhamos apenas com a parte terapêutica e o acolhimento, então para essas pessoas nesse momento foi um momento crucial de cuidado, de salvar vidas mesmo. Ai. Legal. O Aécio César tem uma pergunta para vocês. No sanatório de Uberaba, Dr. Inácio estava à frente dessa instituição. Tinha reuniões de desobsessão. Vocês não acham que em lugares assim deveriam ter grupos mediúnicos? Como tinha antigamente o Milton fazia? Então, nós temos trabalhos que ocorrem, como eu disse no começo da nossa reunião aqui hoje. De forma aleatória. Tem um grupo que faz segunda-feira à noite, tem um grupo de São Paulo que desenvolve atividades assim, mediúnicas para a Francisca Júlia, para a obra, né? Legal. E nós tínhamos de sábado de manhã. O sábado de manhã tinha os passes, né? É isso, com o Covid aí, inclusive desobsessão, viu? Nós tínhamos lá, eu trabalhava com a desobsessão lá na Francisca Júlia. Até nós estávamos comentando aqui, aí queria saber se realmente o trabalho de desobsessão tinha validade, e foi provado que sim, né? Que nós tínhamos esse trabalho. Só que, às vezes, não pode confundir as coisas, né? Com o trabalho médico, com o trabalho... Sim, como diz uma coisa, não anula a outra, né? É importante sempre que tenha o acompanhamento médico de todas as atividades, sim, isso é muito importante. Porém, também existe sim os trabalhos mediúnicos que ocorrem na instituição, sim. Né? Legal. Ocorre, sim. Porque aquelas famílias que permitem, né? Ocorre o tratamento, sim. É que o que acontecia, por exemplo, hoje em dia, né? O Aécio está falando do sanatório de Uberaba. Existe o sanatório de Uberaba. A maioria dos internos são com problemas de droga mesmo, de adicção mesmo, problemas de álcool, de droga. Tem muita gente encaminhada lá que é problema, aqueles que o juiz manda prender, sabe? Manda prender a pessoa. Tem muita gente lá. Então nós fizemos algumas visitas lá, eu e o Rodrigo, lá no sanatório de Uberaba, por ser famoso, né? Tem nos livros do Dr. Inácio Ferreira, desobsessão que ele fez no Tomás de Torquemada. Tem histórias maravilhosas lá. Mas hoje não é mais assim também. Por quê? Porque você depende de convênios com o poder público, você depende de um monte de coisa onde você não pode misturar tanta coisa. Por exemplo, nós temos a creche da AME, que a gente tem o centro espírita da AME. O centro espírita está lá. A gente não pode pegar o centro espírita e jogar dentro da creche. Né? Senão você está fazendo alguma coisa dirigida que você está trabalhando com dinheiro público também. Então tem que ser ecumênico, né? Certo? Você não pode chegar e eu vou dar passe em tudo quanto é criança aqui. Não pode, né? Até o reiki, que também era aplicado lá na AME, perguntava para os pais se queria ou não que aplicasse o reiki nas crianças. Uhum. Tem gente que não quer. Passe, tem gente que não quer. Então, o trabalho de desobsessão, naquela época existia como? Também, se a gente pegar o seu Mariano, né, na Fazenda Santa Maria, se a gente pegar o Langerton em Peirópolis, tinha até cadeia lá dentro para pegar o pessoal que estava com transtorno mental e jogar dentro da cela. Mas era tudo particular, era tudo no braço, era tudo, não tinha convênio, não tinha com ninguém. Então as pessoas estavam procurando desesperada alguém que ajudasse de alguma maneira, queria se livrar do doente, muitas vezes. Hoje é muito totalmente disciplinado. Em todos esses lugares que a gente vai, como lá em Uberaba mesmo, no sogro do Carlos Bacelli lá, tinha vários quartos lá para deixar essas pessoas. Hoje em dia desmancharam tudo. Uhum. Então é muito mais. Hoje é diferente, hoje tem que estar acompanhado. Muito bem acompanhado, e a gente depende do poder público também, né? Tem o trabalho, como o Daniel está falando, mas não pode ser mais igual era antigamente. Não tem mais jeito de ser. Se você me permite falar, claro. Hoje nós temos uma abordagem humanista dentro da instituição, né? Que olha a pessoa de acordo com a necessidade dela, inclusive a parte espiritual, né? Então, nós temos hoje as práticas integrativas que nós temos reiki, meditação, yoga, florais, cromoterapia, mas é a pessoa que autoriza, é a necessidade dela, é aquilo que ela pede. Então, respeitando a pessoa como pessoa, a gente atua, né? A gente não invade, né? E isso tem dado muito resultado, porque a pessoa ela se sente aceita, né? De acordo com a sua espiritualidade dentro da instituição. Mais uma pergunta, Carlinhos? Tem sim. O Écio César pergunta para vocês. Todo suicida toma essa atitude de vontade própria ou é influenciado por espíritos nas sombras? E se sim, como tratar o indivíduo de outras crenças que não acreditam em suas novas existências? Eu acredito na experiência que a gente tem na Francisca Júlia, né? Nenhum sofrimento deve ser deixado de lado. A gente não sabe os nossos limites. A gente não conhece onde a gente pode chegar, né? Então, cada pessoa que tem seu sofrimento deve ser respeitada e deve ser ouvida. Por isso que eu entendo que muitas questões não são questões espirituais, né? São questões do dia a dia da pessoa, que ela precisa aprender a se relacionar, ela precisa aprender a encarar os seus desafios. Então, eu acredito muito nisso, né? Agora, como espírita, né, como uma pessoa que já conhece a doutrina espírita, quando a gente entra num padrão vibratório baixo, devido aos nossos sofrimentos, né, a gente sabe que vem junto da gente pessoas, espíritos com o mesmo padrão vibratório. Então, nesse momento que vem as dificuldades que agravam ainda mais os nossos problemas. Então, dentro da instituição, a gente procura respeitar a pessoa dentro da sua necessidade, como o Inés acabou de falar, daquilo que ela precisa. Então, por exemplo, ouvir uma pessoa, entender o seu sofrimento, estar ao lado dela, isso é muito importante para que ela possa se recuperar. Tanto psicologicamente, o psiquiatra ajuda muito nessa. Às vezes, a medicação é importante e, logicamente, uma vibração, um trabalho espiritual também contribui para essa melhoria. Percebe que, como o Inés falou, né, saúde é biopsicossocial e espiritual, é um processo. Tudo deve estar dentro de uma forma equilibrada. Isso é importante a gente ter essa noção, senão a gente vai muito nos extremismos, né? Acho que só espírito ou só medicação, não. Nós somos uma conjunção. Né? Então isso é importante ter essa visão. Holística bem, né? Nós somos um ser holístico, né? Exatamente. É importante ter essa consciência. Né? Daniel, como é que fica o preconceito? Eu acho que, infelizmente, a doença, digamos, mental ou psicológica, né? A depressão, a ansiedade, eu digo por mim mesmo. Hoje eu ter que tomar um remédio antidepressivo, para mim, eu trabalho muito com a minha psicóloga isso, porque eu tenho preconceito, né? Ela me fala muito, ah, se você fosse tomar um remédio para pressão, qual é o problema? Por que não tomar um antidepressivo? Então, como é que funciona o preconceito? Eu acho que tem enfrentar muito, principalmente, né, os pacientes nesse sentido. Eu vou falar uma coisa, vou jogar a bola pro meu psicólogo, que ele vai falar muito melhor do que eu sobre esse assunto. É, a gente vem numa cultura, né, em que é louco. Pessoa que sofre é louco. Se for no psiquiátrico, já é louco. Vai, não, nem psiquiátrico, se a pessoa vai no psicólogo, uhum. já é mal visto. Uhum. Hoje está aqui na sociedade até menos. A pandemia transformou muito isso. Uhum. Né? A pandemia, a gente pode falar psiquiatria antes e depois da pandemia. Né? A forma de encarar os desafios antes e depois da pandemia. Então, hoje eu entendo que a sociedade consegue visualizar a importância que é um tratamento psiquiátrico e psicológico na sua vida. Né? Então, isso está mudando, mas existe ainda o preconceito. A gente tem vergonha de falar que a gente precisa de ajuda. Né? Mas tem... Só completando o raciocínio. É importante que a gente busque apoio. É importante que a gente busque ajuda. Às vezes, uma medicação contribui. Às vezes, simplesmente falar contribui, né? Essa rede de apoio, isso é dentro de um centro espírita, é dentro na saúde, por exemplo, como é a Francisca Júlia, são com os amigos. É na própria família. Na própria família. Então, pensar em adoecimento mental, por que as pessoas têm preconceito em falar de loucura, né? De desorganização mental, de desequilíbrio mental? Então, a gente pode dar vários nomes para isso. Porque é desconhecido, porque não é palpável, não está no coração, não está no rim, não está no fígado, está em tudo. Então a pessoa adoece, e às vezes ela adoece do rim, por exemplo, por uma questão emocional. Às vezes ela tem problema de pele por uma questão emocional. Às vezes ela tem queda de cabelo por uma questão emocional. Tem tremedeira, tem palpitação no coração. Então as pessoas têm preconceito ainda é bem menos, né? Porque se fala mais de saúde mental, se fala mais de instrumentos de cuidado, né? E isso aproxima as pessoas. Existem mais acesso também aos cuidados. Eu, São José dos Campos mesmo tem acesso de saúde mental em todas as áreas, tanto na prevenção, como na promoção, como no tratamento. A gente está falando mais, se hoje nós estamos aqui falando de saúde mental é porque isso é algo acessível. Então, e não é fácil. Para quem passa por uma crise, assumir que tem uma doença mental, porque ela não sabe a angústia que tem, ela não sabe o vazio que tem, ela não sabe por que ela está pensando em suicídio, é muito difícil. Até chegar ela a reconhecer, eu não estou bem, seja lá em que área da vida que for, mas eu não estou bem, né? E ela pede ajuda. Existem estudos que às vezes uma sessão, uma conversa, um momento de escuta proporciona cura para a pessoa. Tem estudos para isso que a gente chama de terapia de única sessão. Né? E é fantástico isso. Então, tanto as pessoas como profissionais deixar falar cada vez mais de forma consciente, de forma madura, de forma saudável, né? Mas ajudará pessoas que não têm acesso à informação. E o medo é uma coisa fantástica, né? E ele vem impregnado na vida da gente desde passado, né? Assim, eu não tô falando nem de encarnações, não, eu tô falando dessa mesmo. Por exemplo, eu fui, a primeira vez que eu fui num dentista, era prático, não era dentista, né? Então era um homem que sabia arrancar dente, dava uma injeção na gente lá e arrancava o dente. Olha o trauma que a gente fica, né? Aí, o que acontece também? Um monte de gente tem trauma de dentista por causa dessas coisas do passado. Aí quando a gente fala em psiquiatria, quando a gente fala em problema mental, né, problema emocional, mental, você já pensa que você vai tomar choque, você já pensa que você vai ser maltratado, já pensa que vai aparecer uns três caras daqueles do tamanho do mundo para grudar você e jogar você dentro botar uma camisa de força. Exatamente. Tudo isso, uhum. Né? E aí assim, então, criou-se um trauma, um trauma geral. Coletivo, né? Se a gente pensar no trauma coletivo, se a gente pensar na história da psiquiatria nos últimos anos, foi traumatizante mesmo. É. Né? Você ter uma pessoa adoecida em casa era dizer que você não era bem socialmente. Uhum. A família ficava vista como uma família péssima. Uhum. E aí abandonava-se o doente, né? A uhum. pessoa. E aí, mas hoje nós. E por que nós temos medo? Que bom que nós temos medo, porque o medo nos protege. também, tá? Então o medo faz parte da nossa condição humana. O medo, ele tá dentro de nós. Agora, o que a gente faz com esse medo? Quando, por exemplo, eu tenho medo de pedir ajuda, eu tenho medo de reconhecer, eu tenho medo de buscar, seja espiritual, seja psicológica, seja psiquiátrica, seja familiar, né? Então, quando eu não consigo pedir ajuda, é porque eu tenho um medo tão grande que já ultrapassou o limite. Isso já é um transtorno, já é transtornante, já é transbordante. Então, se conhecer, se perceber quem de fato você é, para que você possa pedir ajuda em todas as esferas, né? Na dependência química, vocês trabalham com 12 passos? Sim, na dependência química nós temos pessoas que trabalham com 12 passos, temos uma equipe especializada, né, em dependência química com 12 passos também. É, porque ali fala, caiu a ficha, né? Quer isso, dizer, então quando ele reconhece. O primeiro passo já é o mais importante para a pessoa se recuperar, é dar o primeiro passo. Reconhecer que ele é impotente e que precisa de ajuda. E, né, que ele não tem, nem ele nem ninguém, tem controle sobre nada. É. Né? E que bom que não temos controle sobre nada, porque isso nos coloca no lugar de humanos. Né? Então quando eu exijo muito, né, quando eu sou muito exigido socialmente, sou muito exigido pessoalmente e eu me frustro pela falta de controle, eu estou sofrendo por algo que é óbvio. Eu não tenho controle sobre nada, nem só na dependência química, como em qualquer outra área. Né? Nós não temos controle. É, tanto é que os 12 passos é usado não só para o AA, como o NA e outros em outros segmentos. Grupos de apoio, exatamente. Daniel, ia falar alguma coisa? Eu ia falar, mas eu só vou retomando o assunto rapidinho da anterior. Quando a gente fala de saúde mental, a gente pensa sempre nas questões extremas, né? Paciente internado, aquela coisa toda, mas quem no seu dia a dia já ficou uma noite em claro e não consegue dormir? Ou várias noites em claro, que eu acordo no meio da madrugada e não consegue dormir, preocupações exacerbadas, né? Quem no seu dia a dia é muito ansioso, não consegue parar para relaxar, porque a cabeça fica funcionando o tempo todo, ou extremamente depressivo, não tem vontade de levantar de manhã para desenvolver alguma coisa, né? Então, ou seja, são pequenas situações que nós temos no nosso dia a dia. Né? E isso que deve ser muito bem trabalhado, né? Conversando com o nosso diretor técnico, o Dr. Rodrigo Gasparini, ele fala uma coisa que eu concordo muito com ele. As mulheres procuram ajuda, os homens não. Né? O homem não fala. E sofre por isso. Na prática, né, em termos de índice, o homem comete muito mais, chega às vias de fato, né, de cometer suicídio muito mais do que as mulheres, né? E por quê? Porque as mulheres tentam mais, mas não com objetos letais, né? Então ela toma com medicação, geralmente, ou outros meios. Os homens têm mais acesso a objetos letais. Então o homem, ele não pede ajuda, comete muito mais justamente por essa questão, né? É, o homem não fala mesmo. Tem até a história do Moisés, né? Que demorou 40 anos procurando a terra prometida, porque se fosse mulher, achava no outro dia. Mulher perguntava, né? O homem não pergunta pra ninguém, ficou 40 anos procurando. Não, e o chato é que o homem, ele, na bebida, ele entra na bebida e fica agressivo. Ele torna-se agressivo em casa, não conversa, né? Quer dizer, e ele não percebe que ele está tendo dificuldade, né? Isso, então, e às vezes os outros percebem muito mais do que ele, né? Então os filhos percebem, a esposa percebe, os amigos percebem, e o próprio homem em si não percebe por quê, porque ele quer ser forte. Não, e se for falar com ele, que a bebida, que, olha, você não tem nada com isso, eu bebo, eu bebo com meu dinheiro, você não tem nada com isso. Você vai falar com pessoas que têm problema de droga e fala, eu paro a hora que eu quero. Essa é justamente aquela negatividade. A negação. Então, a negação, ela está em todas as esferas do nosso adoecimento. Assim. Mas quando a gente assume que nós somos limitados, que nós somos impotentes mesmo diante de qualquer situação da vida, que nós não temos controle nem sobre a nossa própria vida e nem sobre a vida do outro, fica mais fácil de pedir ajuda. Né? E às vezes a ajuda está do seu lado. Né? No CVV, por exemplo, a ajuda está num toque, 188. Né? E aí as pessoas têm dificuldade de aceitar. Não, mas se eu reconhecer que eu estou pedindo ajuda, eu estou sendo fraco. Não, mas fraqueza é um sinal, reconhecer que é fraco é um sinal de força, né? Naquele momento de angústia, pedir ajuda foi o mais forte que você conseguiu fazer, né? Bacana. É que quem tá ligadinho conosco aqui também é o Valdeir Ricardo, tá mandando um bom dia a todos, a Rosângela Costa também, o José Costa dizendo bom dia, abraços a todos, satisfação imensa em ver o Daniel, que foi meu aluno de Mocidade Espírita, hoje dando continuidade ao trabalho edificante dos seus pais. A Irene Maria do Nascimento, a voz do Jorge ficou longe de novo. Não? Então põe ela perto aí. A Irene está falando. Bom dia, amigos, queridos, excelente programa com muitos esclarecimentos. José Costa também está falando. Somos da época dos passes dos aos internos, aos domingos, quando o senhor Milton dirigia todos os grupos e do jogo de futebol com os internos. Segundo o Piacno, os internos nunca tinham perdido uma partida na vida. E cada um entrava com os 11 obsessores junto no campo. Não dá, mas dá força pra nada, não perdia. Aconteceu um caso interessante que nós arrumamos um catadão, fomos jogar com o pessoal lá da clínica. Aí o Luiz chegou com o rapaz e falou: esse aqui é bom de bola. Você fica, marca ele em cima. Daqui a pouco ele chega lá, pô, fui no banheiro, o cara foi atrás de mim. Me deu folga, até no banheiro ele foi lá ver o que ele estava fazendo. Mas, pô, então era um barato lá, o Luiz sempre arrumava, né? Uhum. Parmeirense roxo, e sempre arrumava um joguinho pra gente ir lá brincar com o pessoal, com os doentes, né? E tem outro caso com o Fernando Petito, ele conta muito, é que eu estava lá visitando, fomos visitar o pessoal, e tinha o pessoal no meio dos doentes. A cara falou: pô, eu sou ouvinte do seu programa. Eu falei: poxa, eu ouvi do nosso programa Vivência Espírita, mas aqui na clínica pega? Aí eu falei: não, eu só estou visitando. Aí eu fiquei na minha cara de tacho, né? Eu falei: poxa vida, que gafe que eu cometi. Mas pela cara dele, você achou que era, né? Seu Rodolfo também. Seu Rodolfo, nós fomos lá fazer cantar lá para os... cantar pro pessoal do Francisca Júlia. Tinha um rapaz lá que entrou no meio, ele queria me levar pra me apresentar pro Faustão. Tô esperando, vamos embora, na hora que você quiser me levar a gente vai. E seu Rodolfo foi um rapazinho que grudou nele lá, falou: eu lembro do senhor, a gente tomava cachaça lá no Jardim Paulista, já fazia uns 50 anos que o senhor Rodolfo tinha parado de beber. A gente tomava lá, o senhor não lembra de mim? Falei: senhor Rodolfo, os rios correm para o mar, rapaz. Ele foi no cara certo atrás, vai ver que foi de outra encarnação, já deu tempo dele nascer, lembrou do senhor. Não, tem uns casos gozados lá na... que eu estava contando a Francisca Júlia, eu queria saber se realmente os passos tinham validade. E nós começamos a trabalhar com o Milton de Souza, né? Trabalhar lá, e o Milton vai trabalhar na desobsessão. Chegou lá um rapaz que tinha acabado de ser internado. Nós perguntamos: qual é o seu nome? Meu nome é... Eu não sabia responder. Nós demos o passo nele, na outra semana ele veio: qual é o seu nome? É Edson. Mas, poxa, Edson, coisa. Na outra semana ele veio: qual é o seu nome? Eu sou Edson, coisa tal, sou da cidade de Minas, de tal, tal. Eu falei: poxa, já melhorou bem, né? O passo está resolvendo. Na quarta semana, nós perguntamos para ele: qual é o seu nome? Ele falou: nome, mas eu tenho uma reclamação para fazer. Ele falou: poxa, você está bom. Pode dar alta. Falou: pode dar alta. Pode dar alta. Ele falou: então eu trago o sabonete aqui, o pessoal pega meu sabonete. Falei: poxa vida, esse está bom, já melhorou bem, né? Então a gente via que José Carlos, o José Costa continua aqui falando: aprendi muito com o Sanches, Flavinho, senhor Francisco, Charles e muitos daqueles que nos recebiam aos domingos. O Aécio tem mais uma pergunta, o Carlinho faz aí, mas deixa eu terminar já. Tá. Alessandra Martins, bom dia. Domingo cheio de paz. A Gisele, bom dia, abraços. Da Gisele do Rivaio, lá de Itaberá. Ontem foi aniversário da Gisele, eu acho. Foi? Ontem foi. Eu vi, parece que eu vi no Facebook. Eu acho que foi sim, Gisele, seu aniversário. Se não foi, fica sendo. A Miriam e Ui também, um domingo abençoado a todos. A Maura Russo, nossa irmã Maura, um grande abraço. Leandro Ribeiro, todos temos de passar no psicólogo para cuidar da saúde mental. Não esperar que a saúde, acho que ele quis colocar, né? A doença apareça, alguma coisa assim. É, a Célia Bila, faz tempo que a Célia não entra aqui, hein, Célia? Bom dia a essa equipe maravilhosa e aos convidados. Excelente tema, infelizmente muito atual. José Costa corrigindo, os atendimentos eram aos sábados. A Irene Maria do Nascimento, é muito difícil ter um provedor com dependência química, porque se acha autossuficientes. Melhor a mulher que assuma e procura ajuda, né? A Erika Leandro também entrou aqui. Bom dia. Tem mais uma pergunta do Aécio. Uma pergunta aqui. As campanhas de prevenção ao suicídio realmente estão abordando as causas profundas do problema ou apenas tratando os sintomas? Uma excelente pergunta. Posso responder? Claro. Tá? É, porque a gente não pode pensar em suicídio apenas no ato em si. Para a pessoa pensar em suicídio, ela passou por uma tristeza, ela passou por uma, às vezes, por uma depressão, lembrando que nem todo mundo que tem depressão comete suicídio, ela passou por uma angústia tão grande que ela não conseguiu suportar a tal ponto que o suicídio foi a saída que ela encontrou, tá? E cada um tem a sua resposta para isso, né? Mas é, pensando na promoção, então as campanhas elas não estão só abordando só falando por falar. Então se mais pessoas começam a pedir ajuda hoje, mais pessoas de fato estão pedindo ajuda hoje, mais psicólogos estão se especializando em suicidologia, mais profissionais, mais espaços estão sendo criados pensando exatamente nesse público que vem aumentando. A gente não sabe se vem aumentando ou se já existia, né? Essa é a questão também, porque a gente não sabe o que está vindo primeiro. Mas eu acredito que as campanhas têm dado muito resultado, sim, porque muita gente não tem coragem de falar da dor, né? E às vezes a dor ela tem nome, né? Ela só não sabe verbalizar, que é a própria morte em si. Falar de suicídio é falar de morte, né? E às vezes a morte ela não é só o ato consumado, às vezes é o isolamento extremo, às vezes é não conseguir produzir mais áreas da vida. Então as campanhas estão aí para de fato serem efetivas. Eu acredito que sim, que as campanhas têm dado muito resultado. Se hoje nós estamos aqui abertamente falando de suicídio, é porque as políticas públicas nos dão acesso, é porque nós temos liberdade para falar sobre isso, pessoas estão respondendo às enquetes também por isso também. Então as campanhas elas dão sim elas são de fato efetivas. Eu não estou mascarando a dor, eu acredito que não, né? O que mascaria a dor seria falar de forma incoerente, inconsequente, falar de forma errada, né? Mas nós estamos vendo muitos profissionais se formando para isso, né? De falar de suicídio como uma forma de uma forma responsável e profissional. Eu só queria completar também essa fala do Enéas, né? O Setembro Amarelo não é um mês de festa, né? Setembro Amarelo é um mês de conscientização. A gente vê muitas vezes acontecendo movimentos como se fosse uma festa esse mês. Não é, não deve ser pensado assim. Deve ser pensado como uma conscientização, a gente respeitar as pessoas que já passaram por isso, sem julgar, sem preconceitos, né? São momentos difíceis. A gente aqui, no caso dessa voz como espírita, né, tem obrigação de entender esses momentos difíceis. Eu falo sempre isso, Daniel. Tem duas coisas assim importantíssimas, graves dentro da doutrina espírita, que é o suicídio e o aborto, né? A gente fala que esses dois crimes, entre aspas, né, eles são os mais prejudiciais para o espírito, né? Agora, se a gente não souber lidar com isso, a gente faz estragar ao invés de ajudar. Porque eu gosto de citar a história do Chico, do Adelino da Silveira, que ia fazer uma palestra sobre suicídio, e ele colocou todos os horrores do suicídio para falar na palestra. Ixi. Aí foi mostrar para o Chico Xavier, nossa, que excelente, você fez uma excelente pesquisa. Agora você só tem que lembrar que lá na plateia que você vai fazer, está cheio de mãezinhas e paizinhos que são pai de suicidas. Aí ele rasgou a palestra dele todinha. Isso é fantástico, entendeu? Você ter falado sobre isso, porque às vezes as pessoas fazem campanhas em escolas, né? principalmente escola de criança, e falam de saúde mental ou de suicídio em escola infantil. Não dá, a gente não pode falar de suicídio em escola infantil. A gente fala de saúde. Então, como que eu me cuido? Eu converso com o papai, eu converso com a mãe, eu peço ajuda, eu tomo banho, eu peço conselho, eu sigo as regras. Então, não dá pra gente falar de suicídio em todo lugar, só, né, de uma forma inconsequente. A gente precisa pensar muito pra quem a gente vai falar, como a gente vai falar e como o outro vai entender isso também. Porque além da pessoa que comete suicídio, né, que morreu por isso, tem um familiar que sofre, né? A gente tem vários casos lá na própria instituição de familiares que sofrem porque alguém cometeu suicídio e a dor é tão grande quanto a pessoa que se matou, né? Na Casa Amarela a gente teve um caso bem interessante de uma família que foi atendida pela Casa Amarela, né? Pai e mãe, né? Perderam um filho com 27 anos, né? E os dois pensaram em suicídio depois do filho. Depois do que o filho cometeu suicídio, né? Então a gente teve que cuidar de uma forma muito coerente, de uma forma muito... abraçar esse casal, né? Para que esse sentimento não os contaminasse, não perpetuasse ali na família. De fato, a gente trouxe uma resposta muito positiva desse cuidado, né? E esse espaço da Casa Amarela foi crucial, porque em casa eles não conseguiam sofrer. Porque se o marido sofria, o filho sofria. Se o filho sorria, o filho que ficou, né? Era impedido de chorar, né? Porque como, era impedido de sorrir. Como que você vai sorrir se seu irmão acabou de se matar? Então eles precisaram sair do contexto doentio, que era o luto, né? A dor ali, pra Casa Amarela e pra um espaço neutro, e ao mesmo tempo ser abraçado por essa equipe. Então nós temos as pessoas que cometem suicídio e temos os familiares que ficam. E esses que ficam sofrem tanto quanto quem vai. Né? Então eles precisam de tanto apoio quanto. Aí, Enéas, a gente vai pro outro lado, que a gente falou do aborto, por exemplo. Então a gente tá fazendo uma preleção no Centro Espírita. Como é que a gente pode abordar aborto de uma maneira grave, se ali na plateia pode ter algumas mulheres que já abortou e tá procurando se redimir? Sim. Aí você chega e você fala pra ela, você tá condenada. Você condena mesmo ela ali. Ao invés de você procurar os pontos que pode ser do aprendizado que tem naquilo ali, né? Olha lá, aconteceu, mas vão aparecer outras oportunidades na vida da gente pra gente colocar em prática. Pode aparecer criança pra gente tomar conta, né? Esse mesmo caso apareceu também na Casa Amarela, de uma mãe que havia abortado, e uma jovem, inclusive, né? E se culpava há mais de 2 anos por ter abortado. Então, condenar não é o meu lugar. Eu não tô no lugar de condenação ali. Eu não posso falar o que é certo, que é errado, mas o que ela trouxe de experiência daquilo, e em que momento da vida, né, foi há 2 anos atrás, nesse caso, né, como que ela estava adoecendo para poder chegar nesse ponto de aborto, né, e que foi o que ela conseguiu fazer. Então a gente, na Casa Amarela, deu um panorama geral de como tá a saúde mental, né, das pessoas. Então nós tivemos esse caso de luto, tivemos esse caso também de aborto de uma jovem, 30 anos, que havia abortado e estava sofrendo por isso, ela não conseguia dar continuidade à vida dela, né? E a minha função ali como psicólogo é entender as questões emocionais dela de uma forma global, né? De uma forma geral, para que ela pudesse entender em que momento ela cometeu o aborto, em que momento ela está hoje e o que ela pode fazer por ela hoje, né? Sem ficar presa ao passado. Porque a diferença entre a depressão e a ansiedade é que o depressivo olha muito para trás, né? E o ansioso, ele vive antes, o pensamento dele vive antes da própria vida. É no futuro, né? No futuro, então ele tá sempre ansioso. Então ela tava olhando muito pra trás e não conseguia, ela tava estagnada no meio da vida ali e não conseguia dar continuidade nem a relacionamento, não conseguia se ver como mãe. Porque ela se culpava muito, e a culpa tem sentimentos que nos paralisam, né? Que são desnecessários. Então a Casa Amarela, com toda a equipe, foi crucial para que ela pudesse entender onde ela está e o que ela pode fazer da vida daqui em diante. A Yolanda entrou aqui também e deu mais uma informação para a gente. Ela falou que sobre Moisés, dizem que a distância de percorrida era de 40 quilômetros, então ele demorou 1 ano para cada quilômetro. Já pensou, só porque era homem, né, Yolanda? Se fosse mulher, não tinha descoberto no mesmo dia. Tinha chegado, fazia ali, juntava, vamos embora. Chegava no lugar que tem que chegar. Cris, vamos fazer um intervalo? Aí a gente faz só um intervalo e volta já com as... Continuamos com o nosso programa Vivência Espírita e agora nós vamos

nosso ciclo de vida deveria ter sentir, pensar e agir. Esse processo de sentir, pensar e agir faz com que a gente possa tomar uma atitude de forma completa. Se a gente sente e age, a gente é impulsivo, né? Ou melhor, a gente pensa, a gente sente e não pensa sobre a nossa atitude. Se a gente pensa e age, a gente não sente. Então, o triângulo é importante, né, nessa nossa caminhada. Quando eu vi essa mensagem, a primeira coisa que veio na minha cabeça é a gente desenvolver essa forma de vivenciar. Um fato aconteceu na minha vida. Sente. Não age. Vamos sentir primeiro esse fato. Próximo passo. Vamos pensar sobre ele. Depois eu ajo. É. Trazendo isso para uma ótica da doutrina espírita, né? Sentimento é aquilo que eu sou internamente. Não, melhor, né? Eu não vivenciei minhas experiências para me conhecer, né? Então, quando eu vivencio as experiências, eu começo a entender aquilo que eu sou. Então, eu sinto. Aquilo pode me gerar um sentimento bom ou ruim. O que eu faço com isso? É o próximo passo de pensar, né? Se a gente conseguir, então, caminhar dessas três formas, eu acredito que a gente vai ter aí talvez grande êxito, né? Encarar as experiências como de fato ela é importante, como julgamos dentro da doutrina espírita, né? Porque as vivências é que nos tornam espíritos. Sim. E nos trazem os nossos conhecimentos, né? Acho que isso que eu pensei nessa... É, né? Dessa forma. O Daniel foi muito sábio, né, na colocação das palavras. Quando eu estava ouvindo a mensagem, eu pensei muito numa questão do como é confortável estar numa casa organizada, casa limpa. E às vezes, e no geral, nós somos a casa. Então, eu falo muito para meus pacientes que nós temos que fazer a digestão correta dos nossos sentimentos. Às vezes eu sinto, não bateu bem. Sabe? Às vezes eu penso e não bateu bem, pensei em algo que eu jamais poderia imaginar que poderia passar aquilo na minha cabeça. Mas fazer a digestão para poder falar, fazer a digestão para poder me expressar ou mudar, né? Fazer essa faxina interna, essa limpeza interna, como casa que nós somos mesmo, né? Nós somos casas onde nós temos vários departamentos ali. Então nós temos a vida no trabalho, a vida com a família, os relacionamentos afetivos com os amigos, a vida financeira. Então, se algo está desorganizado, me atrapalha em outras áreas, né? Então, eu preciso me olhar como alguém que está minimamente organizado. E o como é confortável quando eu sei quais cômodos da minha casa eu posso frequentar de forma segura. Quais cômodos do meu eu posso experimentar de forma adequada, de forma organizada e consciente. E eu só posso fazer isso me visitando. Tendo consciência de quem eu sou, tendo consciência de qual é o meu limite, tendo consciência para que propósito eu estou aqui. Então, ter um propósito na vida é muito importante para me salvar de algumas ciladas, para me salvar de cometer erros. Então, tem uma frase que a gente fala bastante lá na Francisca Júlia, é que quem tem um porquê supera qualquer como. Então eu preciso ter um porquê, né? Por que que eu estou aqui e como eu estou aqui? Então isso me priva de adoecer internamente, né? Então eu penso na casa mental como casa eu. Eu sou uma casa que preciso estar no mínimo organizada. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Daniel, o Aécio César de Sete Lagoas tem uma pergunta para vocês de novo. Sete Lagoas. A solidão, quanto o silêncio, a depressão e o desespero podem ser degraus para o suicídio? Eu passei por isso quando perdi a visão. Todos seguem esses mesmos passos? Obrigado. Cada um tem seu processo de adoecimento. Cada pessoa, a partir da sua história. Então, a solidão, ela só sente quem fica. Não sente quem vai. tá? Às vezes, um familiar... eu deixei o Piauí há 12 anos atrás. E talvez meu pai, que ficou no Piauí, sinta mais solidão do que eu que estou aqui, né? Ou talvez eu estou aqui porque eu senti que meu pai se separou de mim. Então, no caso dele, ele tem o próprio mecanismo, né, de sentir solidão. Então não tem como a gente generalizar os sentimentos. Cada pessoa tem seu próprio processo. Cada pessoa, ela sente de forma diferente, porque cada pessoa tem uma história diferente, né? Às vezes várias pessoas podem ter perdido a visão, mas cada uma vai sentir a solidão de forma diferente. E outra coisa, que nível de relacionamento eu estou desenvolvendo com as pessoas para que eu não me sinta, para que eu não sinta a solidão? Então, a gente está falando sobre ajuda, né? Entrando nessa questão especificamente, eu só peço ajuda quando eu confio. E eu só confio quando eu me relaciono bem. Então, pode ter acontecido coisas drásticas comigo, né? Mas a relação sólida que eu tenho com as pessoas que estão ao meu redor é que me fazem pedir ajuda e confiar nelas, a ponto de não me sentir solitário, a ponto de não me sentir sozinho. Então, cada pessoa tem seu processo de sentir solidão, mas é importante que ela pense: por que que eu fiquei cego e me senti solitário? Quem estava do meu lado? Né? Eu poderia confiar nessa pessoa? É uma questão comigo ou é com o outro? Né? Agora, tem uma diferença entre ser solitário e solidão. Não, na verdade tem uma diferença entre solidão e solitude. Ah. Tá? Solitude é quando você está bem com a sua própria presença. Né? Então eu me sinto, eu posso estar sozinho com a minha família lá no Piauí. Né? E eu não estou sentindo solidão. Eu tenho solitude porque eu me satisfaço na minha presença. Eu entendo que toda a energia, todo o amor e toda a relação amorosa que eu tenho com a minha família lá do Piauí está presente em mim, por conta da educação, por conta do afeto. Solidão é quando eu estou do lado de pessoas, rodeada de pessoas, e me sinto sozinho. Então, eu mesmo estando longe do meu pai, eu me sinto perto dele. Né? Agora eu poderia estar do lado do meu pai e me sentir sozinho, isso sim é solidão. É porque é interessante que a doutrina espírita dá bem essa conotação de uma diferença de um e de outro, né? Porque eu posso ser uma pessoa tá sozinho e tá bem comigo. Uhum. E posso estar no meio de um monte de gente e estar sozinho, sozinho. Aí nós brincamos aqui muitas vezes que a pessoa sai de férias, mas ele não se desliga. Uhum. Ele vai lá para Caraguá, mas tá sempre pensando. Como é que você fala, Jorge? Eu tô tão bem aqui nas férias que alguma coisa de mal vai acontecer comigo. Tá tão bom demais essas férias aqui, meu Deus do céu, né? Tá bom, muito, tá bom demais. Será que vai acontecer alguma coisa na hora da volta? Isso, mas esse é o mecanismo de defesa que a gente tem, porque a gente não sabe lidar com coisas boas. Às vezes, né? Às vezes tá tudo. A gente tá tão acostumado a conviver na correria que quando eu tô calmo, peraí, eu tenho que me preparar para algo ruim acontecer. Então, isso me adoece quando isso se prolonga, né? Então, quando isso se prolonga, isso pode ser doente. Tem gente que não consegue tirar férias mesmo, por uma questão de dependência. É, porque ele sai de férias, mas tá sempre ligado, né? Tá ligado no trabalho, na discussão, na conversa, em pessoas que possam passar. Oi. E às vezes é uma coisa assim, a gente acha que pra estar de férias ou no tranquilidade tem que ser uma coisa muito grande, né? Que a gente tem que viajar, porque a gente tem que fazer uma coisa. Às vezes é você sentar no sol pra ler um livro, já é um momento de você estar desligando, de você ter essa tranquilidade, que é aquilo que você precisa. E você pode tirar férias todo dia, se você separar uma hora por dia, duas horas por dia de autocuidado, ler um livro, dar um abraço na pessoa que você ama, beijar a pessoa que você ama, aproveitar o seu sofá sem se preocupar com nada, ver um bom programa de televisão, ouvir uma boa música, dar um passeio no parque, isso é tirar férias. Isso, e você pode fazer isso todo dia, né? Eu, por exemplo, quando tiro férias, eu vou pra casa do meu pai lá no Piauí e a gente passa 30 dias um na presença do outro. É só isso. Só descalço, balançando na rede. E pra mim, eu não fico viajando, não fico buscando eventos, porque isso só me cansaria, né? Então, estar na presença do meu pai hoje, deitado na rede, ele na cadeira, do lado, significa que eu estou descansando. Uhum. Então, e eu poderia fazer isso, e eu faço isso todo dia, ligando pra ele, todo dia tomando a bênção. Isso me dá saúde. quando eu ligo pro meu pai de manhã cedo para pedir a bênção, ou quando eu ligo à noite, na hora do Jornal Nacional, que eu sei que ele vai estar assistindo, e eu ligo para tomar a bênção, ele fala: Deus te abençoe, né? Isso pra gente é uma coisa, gera conexão, isso gera saúde. Então, mesmo estando longe, eu estou muito próximo. Né? E tem muita gente que tá tão próxima, mas tá sozinha. A internet distancia. A gente usa hoje, a internet ela foi usada para aproximar pessoas. Mas hoje a internet está distanciando pessoas, né? Quantos jantares, quantos almoços de família a gente vai, onde cada um fica na sua rede social e mandando mensagem um pro lado, um pro outro, do mesmo lado ali, né? Então, filhos, pais, amigos, irmãos estão no mesmo evento, a metro de distância, mas se falando pela internet. Então, a internet, o que era usada para aproximar, hoje ela está distanciando pelo mau uso dela. É, porque há uns 30 anos atrás, eu adorava quando chegava o final do ano, que eu recebia um monte de cartão de Natal, desejando boas festas, aquela coisa. Hoje, não recebo um. Quer dizer, às vezes a pessoa manda mensagem: ó, Feliz Natal. Mas daí? Fica uma coisa vazia, né? Não tem mais. O seu pai mesmo vendia um monte de cartão para ajudar a Francisca Júlia. Eu pegava o cartão do pai dele para vender lá na Rua 7 para ajudar na Francisca Júlia. Sim. Hoje, se for vender cartão lá, não vende nenhum. Mudou, né? A sociedade mudou. Vamos, Cris, momento dos aniversariantes? WS Festas e Embalagens, Jorge. Olha, lá da Fraternidade Politas, Marina Iris Souza, no dia 8, no dia de hoje. No dia de hoje também o Marcelo Barbosa. No dia 12, o Bruno Serafim Alves. E no dia 14, a Luana de Carvalho. São esses os aniversariantes da Fraternidade Politas. Legal. Nós temos aqui, no dia 6, quem fez aniversário foi a Liane. A Liane colocou aqui para nós no YouTube, mas eu já tinha falado semana passada, viu, Liane? Porque a semana passada você não ouviu o programa. É, dia 8, quem faz aniversário também é a Hortência, irmã da Antônia Varoto. Adriana Vanderlei, a nossa amiga Adriana, que era do Grupo Castelã. Dia 12, né? Aí tinha pulado aqui, dia 10, aniversário de casamento do Rodrigo e da Camila. Dia 10. Olha, já faz 7 anos, Rodrigo. Eu não estou ouvindo. 7 anos de casamento? É 7 anos? Agora eu quero que foi enrolando. É 7 anos de casamento? Acho que sim. 2016, não fiz as contas. Não tem nem certeza. Eu só lembro quando a gente encheu. Então, 2016 então é 8, né? Não é 7, é 8. Eu só lembro que a gente encheu pra cesta dele. Quanto você vai deixar de enrolar a Camila? Exatamente. Até que o dia chegou. Eu vou casar. Puxa vida. Dia 14, quem faz aniversário é o Lourival Costa. O Lival que era lá dois de manhã, lembra? É, pode. Aniversário, pode mandar um beijo lá também. Espetacular, mãe espetacular, esposa espetacular. Mãe do Francisco e do Lucas, né? E também eu sou super feliz ali também, sobretudo por ter se casado com a Camila. Meu evento tá aguentando. Corrigiu rapidinho, né? E ela super paciente. Essa vai merecer o céu. Legal. Alguém mais quer falar de aniversariante? Aniversariante, né? Não tem ninguém. Minha sogra foi semana que vem, acho que dia 15. Né? Semana que vem. É seu, né? Da Maria José. Ah, da Maria José, sua semana que vem. Sua sogra, é. Sua querida sogra. É querida sogra. Né? Querida sogra. Senão você vai ficar sem almoçar hoje lá na casa dela. Vamos encerrando. Passando pro próximo passo. Em oferecimento à livraria Casa do Caminho. Então, o sorteio hoje, no fim, foi sorteado, Rodrigo? sorteado foi o Rufus Tambores, né? Então foi o João Ramalho que ligou pra gente e participou do sorteio, né? Basta buscar lá na Avenida Rui Barbosa, né, Rui? 232. 232. De segunda à sexta, das 13 às 16 horas. Isso aí. O sorteado, ele, o presente, assim, o livro é só um detalhe, né? O presente é falar lá, conversar com o Mário Vinho. Conversar com seu Mário, com certeza. Grande Mário. Agora o Daniel e o Enéas pode dar uma dica pra gente de um livro, um seriado, um filme. O que, que vocês indicam aí aos vivencianos? Como dica, eu vou indicar a pessoa mais próxima que tá do seu lado. Aí que tá nos ouvindo, tá? Abrace ela e fale eu te amo. Eu acho que isso conta mais do que filme, do que série, do que livro. Então olhe pro lado e saiba e reconheça quem tá do seu lado aí, tá? Se é pai, se é filho, se é amigo. Tá? E se você tá sozinha, ligue pra alguém e fale eu te amo. Acho que isso vai fazer diferença na sua vida. Tá vendo, Rodrigo? Esse é conselho pro Rodrigo, ele tá dizendo que não sabe de tá. Quando foi que ele casou, não sabe nada. Toma! Daniel, isso é verdade, isso é importante. Ainda mais nesse momento também, né? Que é o tema do dia, acho que é muito importante a gente dar o afeto e dar a emoção, não só pra esposa, né? Ou pra também pros filhos também, principalmente, né? Criar essa conexão é muito importante. Bacana. A minha dica, na verdade, vou fazer um apelo aqui, na verdade, né? Homens, procurem ajuda. É importante o homem falar, né? A gente fala tanto do universo feminino, do universo masculino, também precisa olhar pra si. É, procurem ajuda, esse momento difícil que porventura você possa estar passando agora, tem alguém que pode te ajudar. Procure um psicólogo, procure um médico, ou ligue 188 do CVV, né? É fácil de ligar e conversar com alguém. Procure ajuda, é importante. É, e hoje então a gente encerra o Francisca Júlia e o CVV, né? As duas palestras do mês amarelo, do setembro amarelo, que nós fizemos justamente, colocamos o CVV para dizer que está ali à disposição para ouvi-los. E agora a Francisca Júlia para dizer que tem concerto para tudo. Tem espaço para você, né, na Francisca Júlia Saúde Mental, bem-estar mental, né? A gente tá se acostumando com o bem-estar mental, de falar de saúde como uma forma global do ser humano. Então, tem um espaço para você caso você precise. Só pra... A Aline deu uma dica aqui, ó, pra gente. Ela falou o filme Divertidamente 2. Ela recomendou aqui pra assistir. Eu ia falar isso. Eu achei melhor falar dos homens. Então ela leu o teu pensamento. É, né? Isso aí, estamos sintonizados. Desculpa, Ariane, ó, eu errando aqui de novo. Interessante. Dica 2, usar óculos. Mas é uma boa dica dela, esse filme, pra quem quer conhecer um pouco mais de si, ali ajuda. Bem bacana. Yeah. É só pra. Vamos, oftalmologista. Aqui, só para terminar aqui as pessoas que ligaram para a gente, o Alan Lima também, bom dia a todos, excelente tema e muito bem tratado. Acredito que seria melhor falarmos mais em saúde mental, cuidado, prevenção e tratamento e menos em suicídio. Saúde mental é tema para todo dia. É isso aí. E a gente tem feito isso bastante aqui, viu, Alan? Assim, eu acho que a gente não fica aqui 2 meses ou 3 meses sem trazer, geralmente, um psicólogo, um psiquiatra para falar com a gente sobre os vários transtornos que existem hoje em dia aí e como são as formas de tratamento. A gente tem feito bastante isso aqui. Jorge, complementando, aí está a nossa inteligência artificial, a imagem foi criada, né, referente ao tema, Casa Amarela. Nossa. Ficou bem bonito. É igual a nossa Casa Amarela. É lá. É muito parecida com a nossa Casa Amarela. Parecida com a Casa Amarela. É muito parecida. E cadê aquelas pessoas que estavam aí na... Foi muito parecida. Eles deram uma saída que era hora de almoço. Mas é que o Rui viu com os enfermeiros aí na frente. É, viu as enfermeiras ali. Só que eles saíram, na hora de almoço, eles saíram pra... para não sair da foto. Tem um foco da Casa Amarela que é muito parecida com essa. Muito parecida. E aí a gente colocou na inteligência artificial aí somente o tema, né? E ele gerou. Se vocês quiserem ver a imagem na íntegra, é só entrar no nosso Instagram. Instagram é Vivência Espírita, tudo junto, sem acento. E curta a imagem lá no nosso Instagram, lá siga nosso perfil, né, e compartilhe. A Casa Amarela fica dentro do Francisca Júlia? Ela fica no complexo da Francisca Júlia. Dentro, sim, do hospital. Dentro do hospital, mas não é uma internação. Sim. É um processo de introspecção. E é um lugar muito bonito, né? Muito bonito. Vocês escolheram muito bem lá. Muito bonito, local, já estive, né? Lá já. Muito acolhedor, né? Eu já estive lá conhecendo. Você vê o castelo. O objetivo é integrar na natureza, a pessoa pisa na grama. É bem bacana o espaço. E o muito castelo do muito Fernando, legal. Fernando, né? Do Mendonça, né? O castelo que tem atrás ali. É da... Muito legal, muito bacana mesmo. Eu gostei muito da integração com a natureza. Integração com a natureza e tudo mais. É bem bacana mesmo. Esse foi um dos projetos, né? Pensar a conexão da pessoa com a natureza. Foi uma das coisas pensadas na casa. Faz todo sentido, né? Você ter essa conexão faz parte da... Eu digo, faz todo sentido. Você ter conexão, acho que faz parte do tratamento. É um complemento, né? Desse mundo que a gente vive hoje, o contato com a natureza... É essencial, né? Tem o Parque Vicente Naranha, que eu uso, sim, quase sempre que posso. É um remédio perfeito. Tudo bem. Alguma pergunta mais para o Enéas? Não, só aqui, gente, só para a gente falar aqui, quem mais estava ligado com a gente aqui, né? É, a Vera Lúcia Batalha. Ah, eu vou trazê-la mesmo, gente. Conversei com ela ontem lá na feira, sexta-feira na feira, estará aqui conosco. Ah, que legal. A Elza também ligou, pedi ajuda a Deus, foi libertador. A Irene Maria do Nascimento ligou mais uma vez, aqui mais comentários. Também a Doli Cassal dando um bom dia, um grande abraço para a Doli. O Dinho, Niver, esqueceram de nós. Que dia que é mesmo? Dia 14, Dinho? Dia 14. Dia 14, legal. Aniversário de casamento do Dinho e da Fia. Ah, só 50 anos, Jorge. Isso, 50 anos. Você tem que estar preocupado com isso. Uhum. O Aécio também, falando da história. E o Orlando Gazon falou que linda explicação sobre as férias. Né? Antônio, excelente programa. Deus em mim, em ti, em nós. Adoli, parabéns, Fia e Dinho, pelas bodas. Legal. Então a gente pode ir partindo para o encerramento, né? Partindo para o encerramento, eu já vou encerrando aqui, agradecendo a participação de todos, lendo a mensagem aqui final do livro Palavras de Luz, Francisco Canto Xavier e Emmanuel. Opa, aqui. É que agora tem um chroma key aqui atrás, tá vendo? Que é verde, parece transparente lá. Então hoje, dia 8 de setembro, a mensagem é a seguinte: analisemos desapaixonadamente os prejuízos que as nossas preocupações injustificáveis causam aos outros e a nós mesmos, e evitemos semelhante desgaste empregando em trabalho nobiliante os minutos ou as horas que muitas vezes inadvertidamente reservamos à aflição vazia. Do livro Encontro Marcado, capítulo 42, Aflição Vazia. Rui, semana que vem, quem estará conosco? Então? Mas antes de falar de semana que vem, nós queremos convidá-los para participar da pintura mediúnica lá na Fraternidade Paulo de Tarso, sábado, a partir das 14 horas. Além da pintura mediúnica, terá também a tarde da torta, que vocês poderão degustar a torta lá na Fraternidade, como poderão levar para casa para ajudar para que a diretoria do Paulo de Tarso possa transformar esse dinheiro em cesta básica para agora, o mês que vem. E na semana que vem nós teremos a Carla Fabres, lá da cidade de Rio Grande, do Rio Grande do Sul. Muito bom, onde, hein? Muito bom, muito bom. Onde ela sofreu a enchente. Eu estava vendo no mapa aqui, Rio Grande, fica perto da Lagoa dos Patos, fica no meio ali de lugar de enchente ali, né? No Rio Guaíba e na Lagoa. E ela vai falar sobre a esperança e a fé perante as crises, porque os gaúchos têm que ter muita fé e esperança, porque o que aconteceu lá não é brincadeira. Então o próximo programa promete, vai ser ótimo. Vai ser ótimo. E ela é muito bacana, cara, né? Vamos lá? Vamos. Só agradecer mais uma vez pelo programa de hoje, a presença aí do Daniel e do Enéas. E um grande abraço a todos, uma boa semana, fiquem com Deus aí, se cuidem, principalmente. Agradecer aí a todos os vivencianos, todo mundo que participou aqui, a gente não deu tempo de ler todas as mensagens, mas a gente agradece aí de coração pela participação de vocês. O resultado da enquete foram 90 votos. Dentro desses 90 votos aqui, que foi a pergunta: você já teve coragem de pedir ajuda em meio a uma crise emocional? 69% falaram que sim e 31% falaram que não, né? Então a gente vê que os vivencianos são corajosos. Isso é muito bom, né? Legal, obrigado pela participação aqui da enquete e do nosso programa. E até o próximo domingo às 8 horas. Carlinhos? Repete, Jorge, por favor. Não, o Carlinho vai fazer a prece, então a gente passa a palavra para ele por último. Aí o Daniel e o Enéas fazem aí suas conclusões finais. E agradecemos imensamente a presença de vocês aqui. Enéas. Eu gostaria de agradecer, eu me sinto honrado em estar aqui. Foi um prazer muito grande assim, estar na companhia de vocês, falar sobre isso. Se precisarem, estamos no Torrão de Ouro ali. Se cuidem, se amem, não percam a oportunidade de se observar como pessoa. Tá? Muito prazer. E tenha coragem de dizer para a esposa que eu te amo. Ter coragem para dizer para a esposa, abraçar seu filho, e um abraço ele salva, gente. Eu sou muito categórico com relação a isso, né? A gente tem situações de contenção, que precisa conter algum paciente psiquiátrico, eu acho que o abraço ele salva, né? E salva. Eu posso dizer isso porque eu sou fruto de um abraço. Então, se você não abraçou ninguém hoje, você tem um domingo, tem a semana para poder escolher alguém para abraçar e falar eu te amo. É uma oportunidade e é um privilégio que você está tendo. Daniel que está sempre pronto a nos auxiliar aqui no programa, está sempre pronto a participar com a gente. As suas considerações finais. Não vai ter mais uma. E também sua. Já pego para você. Sua palavra final. Primeiro, eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui com todos, rever velhos amigos. Né? É sempre uma alegria reconectar aí as nossas raízes, né? Para mim, isso é fantástico isso. Falando um pouquinho da instituição, acho que é sempre importante. Esse ano completamos 52 anos de vida, com um novo nome, né? Francisca Júlia Bem-Estar Mental, Complexo de Saúde Mental, que atua muito fortemente aqui na nossa cidade. Estamos à disposição para qualquer pessoa que precisa, tanto do SUS quanto particular e convênios, né? E mais uma vez aqui a oportunidade também de falar de uma instituição que eu acredito muito, que é a Francisca Júlia, e que ela tem muito ainda a contribuir para a sociedade. A gente está num grande processo de transformação institucional, né? Passando aí para um aspecto de trabalhar promoção, prevenção, tratamento em saúde mental, né? Então, bastante assunto teremos nesses próximos anos. E eu gostaria de ter a oportunidade também futuramente vir aqui para falar desses assuntos. Não, aqui a nossa rádio está aberta para vocês a hora que quiserem, viu? Tá? Só marcar para não ficar dois, três aqui querendo falar a mesma coisa aqui. Então, falar, não tem problema. Não. Tem espaço, muito espaço aqui na rádio Viver Espírita para esses assuntos importante para a população. É só ligar para o Rui, né? Quando a gente não precisa, vocês não precisam esperar convite, não. Só ligar para o Rui e falar: Rui, tem um assunto legal para a gente conversar. Aí ele agenda. Não, né? Porque antigamente era, você falava: ah, não posso. Hoje não, hoje nós temos uma fileira aí. Só... O pessoal tinha medo antes, agora o pessoal perdeu o medo, né? É? Agora o pessoal perdeu o medo, né? A pessoa não está mais com medo. Agora tem pessoas que ligam lá: pô, dá para a gente ir no seu programa? Dá, só que eu tenho uma fila de pessoas que já está. O mês de setembro já está lotado. O mês de outubro já está quase lotado também, né? Uhum. É. Mas então, tem espaço para todo mundo. Se vocês quiserem também utilizar aqui a rádio durante a semana para algum esclarecimento, ela está à disposição, viu, Fernando? Criar um programa. Legal. Criar um programa a também. Tá, cria um programa igual o nome da bolacha, coisa de louco. Lembra do biscoito? Lá, a gente está desenvolvendo dentro da Francisca Júnior um espaço para educação e capacitação de pessoas em saúde mental. Eu acredito que futuramente a gente vá trabalhar nessa linha também e de divulgação. Está à disposição aqui. É uma ideia que a gente tem futuramente. Vamos encerrando? Vamos. Eu só tenho que falar para você, viu, Daniel? Um tempo atrás eu fui fazer um atendimento do purificador de água dentro do interno lá do Francisca Júlia. Aí eu pedi para um enfermeiro me tirar de lá de dentro. Ele falou assim: você não é interno? Eu falei: ainda não. Quando eu quiser vir, eu te aviso. Quase que eu fico lá dentro, cara. Não, eu tenho a cara de louco, então. Não, e a gente tem que agradecer. Desculpa, porque o Luiz Piagra, pai do Daniel, sempre foi muito solícito nos nossos pedidos, né? E um grande abraço na sua mãe, a Dalva, que já não está mais trabalhando tanto como trabalhava, né? Agora o trabalho interior, né? Trabalho interior. Agora o trabalho dela é interior. Nós todos, nós todos. É. Não, eu gostava da... Não sei se foi no jantar que a Casa do Caminho fazia, Dalva, que era a cozinheira, né? A dona Dalva sempre foi, né? É? Sempre foi, na frente sempre da panela. Não, né? Mas fazia uma comida lá, que a gente fala, poxa, que coisa gostosa. Ela, Abigail, o pessoal todo lá. Abigail, que é nossa amiga também, que também patrocina o nosso programa através da Maquin, né? Um grande abraço a essas pessoas. Uma curiosidade, o Daniel foi meu dirigente, meu primeiro dirigente de escola de aprendizes. Poxa, então, eu sou da Casa do Caminho, trabalho lá, eu tenho um amor por aquela casa. Então, ele é um dos responsáveis por eu estar aqui. Então, obrigada, viu, Daniel? E o Daniel, a gente conhece desde garotinho, né, Daniel? Pequenininho, você era novinho ainda. É, ontem eu vi quarta-feira tinha uma reunião, quarta ou quinta-feira com o Allan Kardec, que é o presidente do CVV, né? Daniel, já conheci antes de você nascer, já, né? Foi a responsa, né? Não, a gente conhece a Fernanda, que é a esposa dele, também desde menininha, né? É, desde criança infantil, né? É, um grande abraço para Fernanda e para o seu menino que está lá em Gabriel está em Campinas, estudando lá. Fazendo... Envolvido com mocidade também. Não sei como é que ele consegue fazer isso, tudo que ele faz hoje. Mas também envolvido com mocidade. O basquete, não. Basquete é só, né? Joga o pessoal da Unicamp, ele joga o basquete lá. Eu lembro quando ele era ele jogou atleta cidadão. Ele jogou atleta cidadão, né? Uhum. E estava firme no basquete, agora parou. Agora está lá só com o pessoal da Unicamp lá, mas ele está desenvolvido com a mocidade. Lá é muito bonito, né? Unicamp, vale a pena estudar lá, né? Porque lá é uma cidade, né? Sim, muito bacana. É, nós íamos muito pegar remédio lá na farmácia da Unicamp para a farmácia comunitária, né? Então, tipo, também... E também lá na Francisca Júlia, nós íamos pegar muito medicamento lá para a farmácia comunitária. E quem tiver remédio aí que não use, dá um alô para a gente que a gente vai buscar para a farmácia comunitária. Tudo bem? Vamos encerrando? Enéas, obrigado pelo trabalho que vocês desenvolvem. Daniel, o trabalho do Francisca Júlia, eu fiz a brincadeira, mas é um trabalho maravilhoso que se desenvolve lá. O respeito que vocês têm pelos assistidos lá dentro é maravilhoso. É, são tratados com muito respeito e muito amor, que a gente presenciou isso lá várias vezes. E eu fico feliz de saber que aqui em São José dos Campos tem uma casa tão abençoada como Francisca Júlia, que cuida da saúde mental. Então, não tem aquele dizer que é hospital de doentes mentais, com problemas mentais, não. É saúde mental mesmo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Cris. Obrigado, Jorge. Obrigado, Rui. Obrigado, Daniel. Obrigado, Enéas. Obrigado, Sebastião Varotto. Obrigado, família Vivenciana, por esse dia maravilhoso que compartilhamos no aprendizado sobre saúde mental. E precisamos aprender a amar aqueles que nos amam. E se não aprendemos ainda, está na hora de começarmos a praticar. Porque união, o que Deus uniu, o homem não separa. E as pessoas muitas vezes acham que com o término de um relacionamento acabou-se a união. E quando Jesus disse que o que Deus uniu o homem nos separa, o que Deus uniu o homem nos separa, é a união do espírito, da alma que caminha junto. Porque quando voltamos para a pátria espiritual, lá nos encontraremos novamente para restabelecer essa união maravilhosa que nunca foi desfeita. Queridos irmãos e venecianos, desejamos a todos um maravilhoso domingo em família, base da nossa sociedade. Um domingo com seu macarrão com frango ou com seu cardápio preferido, mas que seja em união. Dinho e Fia, no próximo sábado estaremos lá às 12 horas para confirmar essa união de bodas de ouro tão abençoada que vocês fazem esse casal tão abençoado, tão unido em todas as caminhadas, em todos os pontos da vida. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos licença, Senhor, para encerrarmos o programa Vivência Espírita de hoje, agradecendo a companhia de todos, essa energia maravilhosa que o programa Vivência Espírita emana através desses assistentes abençoados, e que tenhamos sempre, Senhor Jesus, a presença desses espíritos maravilhosos que fazem com que esse programa torne-se um líder de audiência. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos, Senhor, mais uma vez, Senhor, agradecemos de joelhos em espírito pela oportunidade que temos de, reunidos aqui em seu nome, aprendemos um pouco mais a vivência em sociedade, a fim de que busquemos o crescimento e a evolução de todos nós a serviço do próximo. Nunca nos falta a oportunidade de servir ao próximo, Senhor Jesus, porque tudo retorna para nós, eflúvios de amor e de paz, harmonia e comiseração. Agradecemos, Pai, por esse domingo abençoado, desejando a todos um início de semana maravilhoso, onde os sonhos se realizem e os projetos se concretizem, e que sejamos sempre amparados e assistidos por esses irmãos maiores que caminham conosco diuturnamente. Agradecidos mais uma vez, vos pedimos, Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas à medida que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes caindo em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Peregrino em busca de paz, minha alma tem fome de luz. Eu acordei do meu sonho, senti que apertava tua mão. Eu pude ouvir as batidas do teu coração. Tua voz me dizia que eu devo seguir e nunca deixar de sonhar. Que todos os caminhos do mundo têm flores, também têm espinhos. Vivendo é que a gente aprende a importância de amar. A caminho da luz, o homem nunca soube entender estrela, muitas vezes distante, se perde, já não quer mais viver. O mundo é uma escola de Deus, e o tempo é a riqueza maior. Tem Jesus como amigo, já sente a beleza do sol a brilhar. Caminha, estende a tua mão e traz alegria no olhar. Nosso amigo do peito, exemplo de paz, humildade e perdão, pra sempre irradia o amor ao meu coração. Dizia que eu devo seguir e nunca deixar de sonhar, que todos os caminhos do mundo têm flores, também têm espinhos. Vivendo é que a gente aprende a importância de amar. Caminho da luz, o homem nunca soube entender. A estrela muitas vezes distante se perde, já não quer mais viver. A escola de Deus, e o tempo é a riqueza maior. Quem tem Jesus como amigo já sente a beleza do sol a brilhar. Caminha, estende a tua mão e traz alegria no olhar. Nosso amigo do peito, exemplo de paz, humildade e perdão, pra sempre irradia o amor ao meu coração. Viagem a caminho da luz, viagem a caminho da luz. Viagem a caminho da luz, viagem. Programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês.